Menefrego Podcast, episódio 34. Esse é o episódio prometido para vocês há muito tempo sobre hormônios, sobre suplementação. Ficou bem mais completo do que isso. A ideia inicial era só falar sobre hormônio mesmo, sobre testosterona, GH, quando vale a pena usar cada uma delas, como funciona um ciclo. Mas a gente acabou entrando em outros temas, falando de como voltar a treinar depois desses meses em casa, graças à quarentena. Assuntos diversos, mas todos ligados à academia. Ficou bem legal. Eu trouxe três convidados aqui, então pela primeira vez o Menefrego vai ter mais do que duas pessoas participando e a gente vai ter quatro de uma vez. Então é bastante coisa, mas o bom de trazer muita gente assim é que cada um era especializado em uma coisa. Então o Luiz treina natural há muito tempo, o Licão entende bastante de dieta, de reações que o seu corpo vai ter a cada coisa, a cada estresse que você impor a ele. E o Hermetic, ele não só entende disso, como ele também usa, também faz uso de hormônios e por isso ele consegue falar de um jeito mais prático que acontece mesmo, que é mito. Bem interessante o assunto. Duas coisas aqui antes da gente começar, bem rápidas. Primeira delas, o nosso projeto de tradução do Discord continua de pé. O vídeo do Hitler na reunião com Mannerheim ficou pronto, já está postado no canal, não caiu, felizmente, mas. Se cair, quando for denunciado ele vai cair, infelizmente. Você encontra ele lá no nosso BitChute, a versão completa, totalmente legendada em português. E a tradução de Para Meus Legionários do Codrano já está bastante avançada, a gente já tem uns 60% traduzido, mas caiu bastante porque o pessoal começou, não continuou fazendo por falta de tempo, ou outra coisa da vida pessoal deles, então caiu bastante o número de páginas traduzidas por semana, digamos assim. E quem está cuidando disso é um cara chamado Muniz, que tem um projeto maior de tradução, de trazer mais coisas depois desse livro. Então, mais uma vez, eu já disse aqui diversas vezes, mas ninguém nunca vai fazer isso aqui pra gente. Não vai ter uma versão da Centauro, não vai ter uma versão da Martins Fontes de livros do Codrano, livros do Mussolini em português. Isso não vai existir. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer, e por isso é importante fazer parte de projetos assim. Se você fala inglês, se você quer ajudar na tradução, não precisa ter experiência em tradução nem nada do tipo, só se você fala inglês e consegue traduzir um texto como o Para Meus Legionários, que não é muito difícil, entre no nosso Discord, procura lá a aba de tradução, tem um canal inteiro para isso, ou fala com o Muniz, o nome dele se escreve MVNIZ, e só falar com ele, ele já está organizando tudo isso, ele sabe exatamente o que a gente precisa. A ideia é que fique pronto até o final desse ano, e eu acredito que vai ficar se tiver a ajuda aí dos ouvintes. Então, até o final desse ano, Para Meus Legionários será lançado e a gente continua a partir daí fazendo outros vídeos. E ele tem um projeto realmente muito legal, cara. Encontrou gente que fala alemão, que fala italiano, que fala latim, e a ideia é traduzir bastante coisa para português nos próximos meses aí. Enfim, faça parte se você fala inglês. Link pro Discord do Menefrego na descrição, só entrar e procurar lá o canal ou falar com ele. Segunda coisa, isso aqui é bastante importante porque eu faço uma piada no começo sobre a última semana a gente ficou falando de mulher, de robô e de coisas que não têm importância. Eu fiz essa piada antes do episódio anterior ir ao ar, porque isso aqui já está gravado há bastante tempo. Pra não ficar no ar a ideia de que, aí galera, aquilo lá aquele episódio ali, graças à crítica dos nossos amigos MGTOWs, eu voltei atrás, o quê? Para não ficar isso no ar, porque não foi isso que aconteceu, eu queria deixar claro mais uma vez, eu já fiz isso diversas vezes aqui, diversos programas diferentes, o Leitura de E-mail com Rage, quando eu trouxe o Hernani, quando eu trouxe o Viriato, diversas vezes. Mais uma vez, o Menefrego não é um podcast MGTOW. Eu não tenho nenhuma ligação com qualquer tipo de movimento MGTOW ou masculinista ou coisa do tipo. Usava o termo masculinismo no passado porque eu via masculinismo, eu entendia a ideia de masculinismo como uma coisa de resgatar a masculinidade. Então, o episódio 5, por exemplo, que é um episódio sobre masculinidade, eu via aquilo como masculinismo. Tipo, eu achava que era uma coisa que seria entendida nesse sentido. Depois eu descobri que não, que masculinismo é usado pra MGTOW, pra PUA, pra Red Pill, sabe? Essa turma do. Cara, se você mandar uma mensagem pra essa modelo russa no Instagram, ela não vai te responder. Mas se o Neymar mandar, ela vai responder. Aí, ó, Red Pill, aí, pergamia, sabe? Puta cara mala. Esse tipo de gente, eles também usam esse termo, não sabia, Então, parei de usar justamente por isso, mas eu quero deixar claro mais uma vez: o Meneferego não é podcast MGTOW. Eu não faço parte da turma de vocês. Quer ouvir, cara? Não tem problema nenhum. Tem gente que ouve isso aqui. O Pensador Selvagem, por exemplo, já falei dele já algumas vezes. Admiro muito o cara. Tem um cara chamado WH1914 que comenta aqui sempre. Também é MGTOW. O Renato Tevis, que é nosso moderador lá no Discord também, nosso streamer do Meneferego, é MGTOW. Tem pessoas inteligentes nesse meio, tem pessoas que têm a ideia MGTOW como parte da personalidade delas, então elas são pessoas antes de serem MGTOWs e conseguem ser inteligentes. Mas infelizmente a grande maioria nesse meio é gente que segue cartilha, o cara que ele é o MGTOW. Antes de ser qualquer coisa ele é o MGTOW, então é aquele cara chato, palestrinha, que tudo ele quer colocar mulher no meio e ele fica o tempo todo cercando a vida dele no assunto mulher, embora ele fale que odeia esse assunto, ele só fala disso o tempo todo. Chato, gente chata, que não faz parte do Meneferego. Mais uma vez, o Meneferego não é um podcast MGTOW. Se você é esse tipo de cara, você não é bem-vindo aqui e eu não vou moldar conteúdo pra agradar MGTOW. Eu sei que dá muito view, eu sei que tem muita gente que faz isso, estoura, o cara tem, sei lá, 3, 4 mil visualizações por vídeo, ele começa a falar de MGTOW, ele sobe para 50 mil. Eu sei, existe esse caminho, mas não é o caminho que eu vou seguir. E vocês que fazem esse tipo de coisa não são bem-vindos aqui. Beleza? Vamos pro episódio agora. Falar sobre treino, dieta, hormônio, whey, malto, glúten e outras paradas especialmente. Eu não te entendo, velho. Você treina segunda a segunda, faz dieta, treina. Pra dar ideia, qualquer mina, mano. Você também, mulher. Você treina, faz dieta pra pegar qualquer maluco, mano. Pega a visão. Pega a visão do bagulho, ó. Pá, pá, pá, pá, pá. Pega a visão, mano. Pá, pá, pá. Pega a visão nessa porra. A visão agora, ó. Pega essa visão, ó. Essa visão, cara, ó. Você chegando, shapeado, mano, shapeado no bagulho, shapeado, caralho, mano, chegando tumultuando tudo, tocando essa porra dessa música, mano, pega a visão, shapeado, caralho, ó, cê é louco, caralho, mano, chegando muito louco no bagulho. Mano, você não precisa nem dançar, caralho. Só respirar o bagulho já tá causando, mano. Não precisa nem dançar. Não precisa dançar igual aqueles caras otários, ficando lá com aquele. Não precisa fazer isso, caralho. Você tá no shape, caralho. Tá bugando o peitoral fibrado no bagulho, caralho. Tá. Mano. Pronto, pode começar? Hoje, Vai, bora, pô. Espera só uns 5 segundos para achar o ponto de corte depois para editar. E aí Ah. já vai. Pronto, você tem o áudio estourando aí, tu acha? Para compensar o último episódio. Toda hora esses vibradores do Luiz aí, o Pito. Ah, desculpa, desculpa. Doei. Calma aí, o cara pediu desculpa com uma veemência. Desculpa, desculpa. Tranquilo, cara. É a lanterna do celular aqui. Pra compensar o último episódio, 5 horas falando de mulher, robozinho gigante e desenho. Hoje a gente vai ter aqui o episódio mais masculinista que esse podcast já gravou. Trouxe bastante gente, a gente vai fazer a apresentação aqui um por um para vocês conhecerem cada um. Então, começando, ele que já teve aqui já há algum tempo e fizemos um episódio completo sobre academia, sobre o básico, pelo menos, da academia, né? Como escolher onde você vai treinar, o que comer, o principal de dieta. Dicas para quem está começando é o Luiz, que ele não quer ser chamado mais de Luiz Tapetinho. Então eu peço, por favor, que vocês respeitem, tá bom? Não chamem de Luiz Tapetinho nos comentários, é só Luiz. Vamos respeitar. Então, é que pra quem Luiz... não sabe aí, o William tinha uma fraqueza de ser chamado de Fala Zezé. Então ele teve que compensar isso aí em alguém, entendeu? Então ele escolheu o único convidado com conhecimento futebolístico relevante pra chamar, pra ter como ofender, cara. Mas isso acabou porque eu tenho certeza que a turma vai entender e não vai não, mais chamar cara, de tapetinho. Você que tá escutando esse podcast aí tem a total noção que o ponto fraco do William é fala Zezé. Se você quiser tocar no ponto fraco dele, não fala de política. É fala Zezé. Da puta, o cara entrega no ar. Enfim, cara, já se apresentou, todo mundo que já te conhece, já ouviu você falar por 4 horas, então queria só que você respondesse a pergunta mais importante aqui. Na última vez, há um mês atrás, você passou no teste que você mesmo criou, 35 mínimo de braço. Continua ou perdeu aí durante a quarentena? Putz, tô com 42 aqui, pô. Porra, então vai demorar um tempo ainda. Então você passou, quer falar mais alguma coisa aí pra se apresentar? Eu acho que já tá bom, já se considera um veterano do canal. Todo mundo já me conhece já, e se você não virou homem no último podcast, hoje tu vai virar. E agora, aqui você vai virar o além homem. Se você não virar naturalmente, vai ser artificialmente. Hoje a gente vai dar todas as dicas, todos os macetes pra você. E dois convidados. Desculpa, pode falar. Vamos te dar o preço. E dois convidados que aparecem aqui pela primeira vez, dois especialistas desse assunto, porque eu e o Luiz a gente treina natural há muito tempo, mas tem pouquíssimo conhecimento de hormônio, de dieta num nível mais elevado, de saber exatamente qual o efeito que tal coisa vai ter no seu corpo, tipo, qual é o efeito exato do GH, por exemplo. A gente sabe o básico, que a gente treina e convive nesse meio, mas não sabe cientificamente e não sabe empiricamente como esses dois caras que estão aqui hoje sabem. Então queria que vocês se apresentassem aí, apresentação, quanto tempo treina, como chegou aqui, como conheceu o Menefrego, também importante, e tamanho do bíceps, essencial pra gente já saber se os dois podem ficar até o final, se já vão ser cortados aqui no começo. Licão, você pode começar? Ah, então. Então, cara, eu comecei a treinar com meus 13 anos, eu ganhei como se fosse um presente de aniversário. E as academias aqui, estranhamente, só podia entrar com 13 anos, aí eu pedi pra matricular, tô lá desde então. Eu não vou falar o tamanho do braço, vou falar o tamanho do pescoço, é 57, cara. Só pra vocês terem uma noção aí. Não é pouca bosta, não. Tá onde? Licão, ele é a definição perfeita aqui no podcast daquele meme do Giga Chad. Cara, tem o queixo retangular, tem todo o conhecimento possível sobre academia, tem shapeadaço. Não, social. Eu tô gordão, fala isso aí não. Rafael, você pode se apresentar também, cara? Quer falar o tamanho do pescoço ou do bíceps, qual você prefere? Cara, eu nunca medi nenhum dos dois. Desculpinha. Beleza, meu nome é Rafael. No meio me conhecem como Hermetic. E eu entrei na academia não faz muito tempo, faz uns 2 anos, mas antes de entrar eu já estava estudando sobre, entendeu? Principalmente sobre hormônios e tudo mais para compensar a genética ruim, ou que os meus maus hábitos fizeram comigo, principalmente na fase de crescimento e tudo mais. Daí, cara, eu comecei a treinar principalmente por influência do Menefrego, velho. Olha só, que diria. No episódio 9, com o Raj. Tipo, o Raj lá era o Tony Stark brasileiro. Daí, porra, cara, eu quero ser o Raj, velho. Vou fazer de tudo pra ser o Raj. Daí, cara, eu preciso começar a invertir. Tenho que começar a ganhar dinheiro, velho. Tenho que colocar, sei lá, o melhor shape possível, sei lá, usar todo o artifício pra virar o além homem. Daí, cara, eu tô aqui, velho. E é isso, cara. Foi assim. Deu certo nesses 2 anos aí? Deu pra investir, deu pra ganhar dinheiro, deu pra meter o shape? Deu certo, cara. Cara, sinceramente, deu, velho. Deu pra fazer dinheiro. Eu ainda tô fazendo tudo, na verdade. Eu só tô parado na academia, porque fechou e eu não tenho uma academia em casa, e é isso, velho. O Rafael, pra quem não estiver ligando o nome dele à pessoa, porque ele não fala muito em call lá no nosso servidor do Discord, ele é o Hermetic Mage, o cara que responde qualquer dúvida sobre treino, sobre dieta lá no, no canal de treino e dieta e também no canal de investimento. Então ele está aqui justamente por isso, porque tem uma experiência já não só em treinar, em ciclar tudo isso, que ele já fez na vida real, então sabe como funciona, mas também responder dúvidas, sabe o que é a dúvida padrão dos ouvintes, e trouxe ele para deixar aqui ainda mais completo. Seguinte, para a gente começar, vocês acham que, primeira coisa que é o básico que todo mundo precisa saber antes de ir para o assunto principal do vídeo, ciclar é essencial? Tipo, você vai chegar num ponto que você tem que começar a tomar hormônio, ou você consegue ter um corpo legal, ter uma boa saúde e tudo isso só treinando e fazendo dieta? Qual a opinião de vocês sobre isso? Totalmente opcional. Opção. Completamente opcional, realmente. Isso aí é ilusão, cara. Pra quem tá no meio, nossa régua é muito alta. Tu acha, tipo, um cara natural aí pequeno, mas não é porque que ele é pequeno, cara. É porque você tá acostumado a ver um cara muito grande. Um cara natural grande já é grande demais pra uma pessoa que nunca treinou na vida. Os caras não entendem que bodybuilder é um nicho pequeno ainda. Tipo, as pessoas olham assim, ah. Por isso que eles confundem aqueles caras lá que injetam óleo com fisiculturista, porque não conhecem. Exatamente. É, dá pra você. O natural, você basicamente, ou você vai ser seco e rasgado, ou gordão e forte. Então, os dois fica. Dois, uma pessoa normal acha da hora, cara. Sim. Não tem pra que se preocupar. E uma coisa que acontece com a gente também, tendo essa regra alta, é que a gente olha pra um cara tipo o Coleman, tipo o Arnold, e tem aquilo ali como o ideal. E aí depois você olha pra você e você fala, cara, eu sou merda, tipo, eu não tô nem perto daquilo. Mas é igual você se comparar com o Cristiano Ronaldo. Você fala, pô, eu sou horrível jogando bola porque eu não sou o Cristiano Ronaldo. Você tem que entender isso, cara. Nossa, eu sou muito ruim na bola, olha o Neymar, né? Foda. Exatamente, pois o trabalho dos caras, eles dedicaram a vida a isso, eles estão há 30 anos treinando pra chegar naquilo. Você não vai chegar nunca, então o ideal é você colocar ali um objetivo pra você mesmo, que funcione pra você, e não querer ter o tríceps do Arnold no auge, cara, porque senão você vai. É, cara, mira naquele seu amigo lá. Mira naquele seu amigo que tá treinando lá na sua sala, faz isso. O cara que você olha na faculdade, pô, cara grande aí. O cara que tá treinando um ano, pô. Você não vai ficar se comparando com um atleta. Até porque você nem tem condicionamento de atleta. Não sabe o que é ser atleta. O cara não tem uma dieta de atleta, não tem um investimento de atleta, não tem rotina de atleta, mas quer ter o mesmo resultado. É, exatamente. Cara. Quer treinar igual um atleta também. Os caras acham que o treino do Coleman é ABCD, é. Uma vez na semana cada músculo. 40 séries lá, foda-se. Ah, porque o Coleman tá fazendo, eu vou fazer. Nada a ver, pô. Cada treino é muito individual. Considerando isso então, considerando que não é obrigatório, não é pra todo mundo, é só pras pessoas que já chegaram no limite natural e querem estender, não. Ou querem chegar mais rápido. Ou se você quer chegar mais rápido, né, Su? É o que o Hermético tá fazendo. Perfeito, então, pra continuar, a dúvida seria... Quando você deve ciclar? Então, ok, já que não é pra todo mundo, quando você deve ciclar? Que já encaixa, cara, o que você tava falando. Na minha opinião, o cara cicla quando ele quiser, porque é uma questão opcional. O problema disso, cara, é receptores androgênicos e como ele vai reagir, o que ele tá tomando, se ele sabe o que ele tá tomando. Pra o momento certo de alguém começar a usar algo é quando a pessoa tá segura pra aquilo. Segura mesmo. Porque qualquer coisa que tu sentir no corpo, tu vai aí começar a achar, caralho, foi o anabolizante, eu vou morrer, eu vou pra emergência, fudeu. E é isso, cara. É, a segurança, velho. E eu, sinceramente, na minha opinião, o cara tem que ter pelo menos um ano de treino ali pra compensar e ter alguma memória muscular aí pra compensar o anabolizante, porque o anabolizante sozinho não faz nada, velho. Ele amplifica o resultado, ele não constrói sozinho as coisas. E se tu tomar anabolizante no treinar, tu só vai ter efeito colateral. E nada mais que isso. Concordo com você, cara. Tem muito esse negócio, especialmente pessoas que não treinam, essa ideia de que é só tomar bomba, que é um bagulho que, tipo, ah não, se você tomar testosterona, tomar GH e ficar na sua casa jogando Tekken, ficar na sua casa vendo desenho, você vai crescer, você vai ficar forte. E não funciona assim, cara. A gente tem sempre que lembrar isso, porque tem gente que não tá nesse meio, não tem ideia disso. Além de tomar hormônio, além de fazer ciclo, você tem que treinar direito, você tem que fazer dieta. E mais regrada e treinar mais direito até do que o cara que não tá ciclando, não tá tomando hormônio, porque você tem que fazer. Eu acho que uma coisa mais importante que isso, que é a genética, cara. Tem cara que simplesmente não responde. Não responde. O cara pode tomar trembolona 50mg por dia com 800 de acetato, que não responde. Ele pode tomar pra caramba, não vai responder. Tudo é genética. É. Tem como a gente indicar pro ouvinte aqui quão boa é a genética dele? Tem um jeito dele saber? Fazendo exame, fazendo algum teste, ou não é na sorte? A genética pro quê? Nessa questão de responder, receptores androgênicos, no caso. O cara saber antes de começar ou não? Ele tem que fazer. Cara, sinceramente, na minha opinião, tem que fazer exame, mas o Licão aí tem as ideias deles aí, a ideia dele aí. Tem a ver com a exposição de testosterona no útero, né, cara? É o que cria seus receptores androgênicos do corpo. Como é que você vai saber quanto que você tem? Tu vai olhar seu dedo indicador e comparar ele com o dedo anelar. Se seu dedo indicador for menor, talvez tá tranquilo. Tu foi exposto a muito testosterona no útero, tu criou receptores. Porque geralmente quem não tem o dedo indicador menor que o anelar, normalmente está associado à baixa testosterona, até homossexualidade. Não, peraí. Então. Coloca o indicador e o anelar lado a lado, tipo, põe os três dedos pra frente assim. É. Qual tem que ser maior? Qual o ideal seja maior? O anelar, cara, é o que você bota a aliança. Ele tem que ser maior? O anelar tem que ser maior que o indicador. Então. Tô fudido, então. Caramba, não, mas isso aí não quer dizer que é um. Isso aí não é um atestado de. Fudido, cara. Isso aí. Vamos acabar o podcast agora, vou embora aqui. Isso determina seus receptores iniciais, cara. Eu sou gay também, não quer dizer que você. Não quer dizer que você não possa construir mais, cara. Como é que você construi mais receptor? Treinando, tomando creatina, treino de alta intensidade, principalmente, cara. Seu músculo começa a responder. Porque ele vai precisar de testosterona dentro da célula. Ele vai precisar criar receptor. Eu concordo. Assim, o ideal é exame. Você pode usar isso pra ter uma ideia. A galera boicota exame, cara. As pessoas, vou gastar 900, 1.200 no ciclo. Chega no exame, não vou fazer, não. Foda-se, saúde. É isso aí. Pagar R$50 no exame, tô forte. O cara vai fazer ciclo, tem nenhum plano, cara. É de foder. Exatamente, cara. O cara precisa ter um plano, porque qualquer merda já tem um plano no apoio. Não tem como, tipo, não ter plano, velho. Sobre os receptores agora, Licão. Essa diferença, você disse que se você tiver mais receptores, você vai reagir melhor. Isso é o que define ter uma boa genética pra hormonizar. Mas o cara que tem menos, ele tem muito menos, tipo, pode existir um ponto onde o cara vai treinar direito, vai fazer dieta, vai tomar e não vai ter ganho nenhum, porque ele tem muito pouco, ou é uma diferença assim, tipo, é 1-2 quilos no final? Vai ser uma diferença ao longo do tempo que se percebe. O que tem menos só vai demorar mais pra construir, mas ele pode chegar no mesmo patamar. Mas é porque ele vai construindo ao longo do tempo, só vai demorar mais. O que teve exposição a testosterona no útero, ele vai ter mais de início. Mas se o cara que tem menos, ele pode superar. Se o cara que tem mais não treina, é isso. Uhum. Não é algo imutável, cara. E também isso não é o único fator determinante, cara. Não tem isso, cara. Como falam aí, treino é 100%, dieta é 100%, descanso é 100%. Também é na genética, cara. Receptor também é uma coisa, seus hormônios é uma coisa, miostatina é uma coisa, GH é outra coisa. É tudo 100%, é parte igual. Tem algo mais importante que o outro. Separadamente ao longo do episódio. Esse começo aqui é só pra ter uma ideia geral pro ouvinte entender o que a gente tá falando. Queria também que vocês, por favor, dissessem exatamente o que é ciclar. Porque é uma coisa que eu descobri há pouco tempo atrás. Qual é o conceito por trás? Por que é chamado ciclar? Como funciona isso? O ciclo é você fazer, né? Tipo, tem um projeto de carnaval, vou lá ciclar. O cara injeta por um período de tempo, normalmente entre 8 e 12 semanas, para atingir um resultado específico. Diferente de um cruise, que o cara chota a vida inteira, O ciclo é para atingir uma meta de shape, talvez alcançar o limite natural ou aproximar dele. Só que o ciclo, cara, você não vai manter aquele resultado, muito dificilmente. É, normalmente você perde tudo, talvez uma hora, por causa da memória muscular, você volte a chegar perto, se você ficar natural. E... tá, então, tipo, você treina normal, e aí você tem ali o seu peso, o seu corpo normal, natural. Aí você faz um ciclo, você vai durante 3 meses, por exemplo, tomar mais hormônio. E aí ao fim desses 3 meses você vai ter chegado no seu corpo hormonizado, que seria assim, melhor do que o natural, obviamente. E aí mantém por um tempo, volta ao normal, e aí faz um outro ciclo. Assim e que você para de ciclar, começa a cair. Seu corpo não foi feito pra manter naquele nível, não, não, cara. Você vai cair com toda certeza. Você vai perder, pode ser, de 20, 30% a 90% do ganho, dependendo. Mas, né, não tem o que fazer. Cara, mas tenho algo a dizer sobre isso aí, porque é o seguinte, antes de tu atingir teu limite natural, o corpo consegue, ele consegue preservar grande parte dos teus ganhos, eu acho que ali 80%, velho. 80%. E os outros 20% foi retenção hídrica que tu perde, tu vai secando essa água do. Dependendo da droga. É, dependendo da droga, mas assim, cara, o tipo. Por que eu comecei a ciclar? Porque eu quero atingir meu limite natural mais rápido. E até o limite natural o meu corpo consegue manter naturalmente. Por isso que é o limite natural. Agora, depois daí, cara. Depois daí, tipo, usando anabolizante e tudo mais, meu corpo não consegue mais sustentar os ganhos naturalmente, e se eu parar, eu perco tudo. Tudo que foi expoente ao limite natural. E é isso, cara. Na minha opinião e na opinião de muita gente aí. No seu caso, você começou a circular já tem bastante tempo já, ou é uma coisa recente? Cara... foi uma coisa recente até. Não faz muito tempo não. E é o seguinte, para adicionar aí sobre o ciclo que o Nicão acabou de falar. Por que o ciclo? Porque tu usa de 8 semanas ali, 12 semanas, dependendo do ciclo, claro. E depois disso tem a TPC, tem... Cara, o cara que faz o ciclo é um cara assim mais conservador, ele não quer fazer, não quer, tipo, ter a vida dele naquilo, entendeu? Ele não vê ele fazendo aquilo a vida inteira. E aí ele cicla, ele toma por um tempo e depois faz a TPC, que seria a terapia pós-ciclo, para poder recuperar o eixo hormonal dele, normalizar o eixo hormonal, porque obviamente, né, tu vai estar colocando texto sintética para dentro, teu corpo vai parar de produzir a texto endógena, que é a texto natural que o corpo produz. Daí, cara, quando tu parar, se tu não fizer nada, vai dar merda, entendeu? Dependendo também do tempo que tu tomou, do tempo do ciclo. Cara, mas tem gente também que não relata nada, tomou e não sentiu efeito colateral nenhum, e fez a TPC mais porca do mundo, mas é um privilegiado geneticamente, eu digo, na verdade, porque tem um cara que não vai sentir nada, e tem um cara que vai se fuder, e se fuder muito, não é pouca coisa não. Vai isso aí, é bom pra testar sua genética. É bom pra testar sua genética, se você quer ser mesmo um fisiculturista ou não, porque se você responder mal, desiste. Cara. Pode entupir de droga, tu não vai ser bom nunca. O único problema do esporte atualmente é cara com genética lixo competindo. Antigamente era só os bons. Rafael, eu queria também, cara, que você falasse, já que você tem mais experiência nisso, eu, por exemplo, nunca usei nada. Como você sente o seu corpo mudar a partir do momento que você tá ciclando? Porque eu conheço bastante gente que já usou, mas eles dizem que... basicamente o cara nunca entra muito em detalhe, ele fala, não... É um pouco ruim no começo, porque você sente dor quando você aplica, coisas assim, mas depois de um tempo o resultado começa a vir e vale a pena. Pra você, qual foi o... é claro que isso aqui não vai valer pra todo mundo, depende de organismo para organismo, mas no seu caso, quão ruim foi no início? Tipo, realmente é uma dor insuportável, uma coisa de boa, tipo, tomar uma injeção normal. E também esse resultado quando ele começa a vir é uma coisa muito absurda. Tipo, você em uma semana cresceu, que você cresceu em 6 meses. Ou também é mais gradual? Cara, pra começar aí na dor, eu não senti absolutamente dor nenhuma. Aplicar não dói, pra desmistificar isso aí. Eu acho que depende do laboratório, depende do veículo, né, que eles usam, mas não dói, se o cara tá doendo é porque ele tá aplicando errado, não se deu o trabalho de pesquisar sobre agulhas e locais e tudo mais, se tá doendo, o cara tá fazendo merda. Exatamente. Pode ter alergia ao óleo, que tem uns que é feito de amendoim e os caras embolam. Exatamente. Tudo. Exatamente. O Ricão falou tudo aí, cara. Por isso que é bom comprar um anabolizante de qualidade, um laboratório confiável, pra tu não tá aplicando óleo de amendoim no glúteo, sei lá onde o cara aplica, no deltóide. E é o seguinte, cara. Sobre a dor, não tem dor, isso aí é mentira, na minha opinião. Eu também, das pessoas que eu conheço, não vi ninguém que sente dor. Não, olha, pra falar a verdade, depende, eu sei que depende do anabolizante. Talvez o cara esteja usando uma trimbolona, eu nunca usei, e não sei o que o cara tá usando, porque, enfim, né, essa palavra anabolizante engloba um montão de coisas. E, velho, sobre os efeitos, quando tu aplica na primeira semana, tu praticamente vai sentir teu corpo normal, tu vai sentir tudo normal. Quando tu aplica, o que tu sente é uma sensação estranha de que, porque, tipo, tu aplica pela primeira vez, tu sente uma sensação estranha, meu Deus, eu acabei de me aplicar e tal. Mas isso é tudo psicológico. E sobre a primeira semana tu não vai perceber nada, mas na segunda semana tu já vai perceber que tu tá pegando mais peso do que na semana anterior. Em cada semana o teu treino vai ficando cada vez melhor e tua força vai ficando maior, cara. Tu vai ganhando força. E é por isso que muita gente que faz uso de esteroide anabolizante lesiona. Tipo, ou lesiona ou tem bastante estria, não sei como se fala, como é, cara, a palavra certa. Estria. Porque, mas, cara, o colágeno do corpo não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar a hipertrofia que tá tendo. E é por isso que eles têm estrias e tal. E o tendão também, por isso que tem lesão. Teu músculo fica mais forte que o teu, cara, seu tendão consegue ficar forte, cara. É muito desproporcional. Tu ganha uma força ali desproporcional ao teu corpo e tu tem que controlar isso, cara. Tu não pode ser macaco, senão tu vai se lesionar. Ou, sei lá, tu vai ficar... ser estranho, talvez. Cara, tenho que te fazer uma pergunta aqui, que é muito pessoal, foi mal, mas infelizmente tem que fazer, cara, porque tá todo mundo pensando agora. As duas coisas que falam sobre hormônio, que são as piores coisas pra... tipo, os piores colaterais. Primeiro, aumento de espinha absurdo, tipo, que aumenta demais além do normal, você meio que tem uma segunda adolescência. Segundo, queda de libido, o cara fica broxa. É verdade? Cara, qual a sensação, cara, você teve quanto a isso? Sobre a espinha, isso aí tem um fator genético que determina isso aí. Por exemplo, tem gente que tem gente que não tem absolutamente nada. E segundo, sobre perca de libido, depois do ciclo, cara, depois do ciclo, é tipo, por exemplo, tu você não fazer a TPC, jogar... cara. É, exatamente, isso. Se tu não fizer a TPC, tu vai estar sem produção de texto normal no corpo, tu vai ficar o que chamam de churriada, tu vai ficar se pá meio depressivo, sem libido, e se tu não fizer uma TPC bem feita, ou se tu tiver alguma má sorte de ter uma pré-definição assim, genética, para ter ginecomastia ou atrofia testicular, tu vai se fuder. E, cara, é a dose, velho. Tipo, não acontece essas coisas do nada. O cara foi um macaco em algum momento. Ou ele aplicou uma quantidade muito maior do que ele precisava, do que do que ele tem receptor androgênico para receber, para comportar. Porque a testa vai se ligar aos receptores androgênicos e o que sobrar vai virar efeito colateral e vai para outros lugares. Cara, tem pelo nas costas, não tinha antes, cria barba, fica careca. Exatamente. E também hipertrofia da próstata e, enfim, calvície. E é isso, cara. É mau uso, cara. Quando o cara não se dá o trabalho de estudar, de ler nada, assim. Porque, cara, se o cara parar, assim, sei lá, pra passar, assim, um mês assistindo os vídeos do Jason e ouvindo... Do Toguro, cara. Do Toguro. Aprendi tudo no Toguro. Toguro. Enfim, cara, o cara vai ter essa noção, velho. Ele vai ter essa noção e já vai evitar de fazer merda. Ele vai estar ligado nos efeitos colaterais. Cara, mas eu não quero que ninguém acredite no que a gente tá falando. É pra você ir lá estudar o merda. É pra ficar quieto, cara. Não, porra. Tu vai confiar em macaco que tá falando na internet, porra? Vai lá estudar, porra. Os caras querem tudo conteúdo mastigadinho quando se trata de saúde. Tem que ser muito imbecil pra fazer, cara, uma porra dessas. O cara quer tudo mastigado e depois vai lá no servidor do Miniprego, no Discord, pra perguntar se tomar creatina por só 3 meses e parar faz efeito. Esse é o clássico. No ciclo de creatina. Os caras me perguntando dieta pra emagrecer. Só tem uma coisa, déficit calórico, merda. Só isso. Acabou. Não tem segredo. É termodinâmica. Pra galera aí que tá entrando no servidor, cara, simplesmente entre nos fixados primeiro, velho. Tem muita coisa ali. Muita tudo coisa foi ali, respondido lá. Muita tudo. Pergunta besta, velho. Cara, a gente tem literalmente tudo ali. Por isso é bom trazer alguém que viveu o negócio, que tem experiência, que responde esse tipo de coisa. Certeza que se você for procurar vídeo aqui no YouTube de médico respondendo, o cara vai enrolar e não vai responder absolutamente nada. E aqui a gente tem a resposta direta. Seguinte, a gente dividiu aqui mais ou menos em 2 momentos o podcast. Então primeiro a gente vai retomar o treino para naturais, que eu já falei já com o Luiz no passado, mas a gente vai entrar aqui mais em detalhes. Não vai ser uma coisa só de nossa experiência, vamos falar com pessoas que entendem isso, que estudaram isso bastante, para ver o que estava certo, o que estava errado e alguma dica posterior. E depois a gente vai entrar de novo nos hormônios, mais pro final, e vai falar especificamente sobre eles, falar de novo de ciclo. E se você quer hormonizar, se você quer tomar hormônio, fica até o final, que a gente vai falar disso de novo. Mas não vai terminar isso aqui e comprar nada, cara. Procura um endocrinologista para saber o que você vai fazer, faz exame. Seja honesto com a pessoa que você, com o médico ou com a médica, fala: ó, eu quero tomar hormônio, eu já treino há um tempo, eu vou fazer isso, eu só quero a sua ajuda aqui, só quero um acompanhamento. Não vai também fingir que não, só tô perguntando aqui porque eu quero saber um pouco sobre. O cara vai perceber. Então fala a verdade logo. Se ele disser que não vai te ajudar, você procura outra pessoa. Mas geralmente não tem muito problema, ele vai te auxiliar ali. Você procurar a ajuda de um profissional já mostra que você não quer fazer nada errado, então você não vai ter muito problema com isso. Mas esse podcast aqui é mais para mostrar um pouco mais do assunto, para falar sobre os principais mitos em torno de tomar hormônio e também sobre a academia no geral, sobre treino natural, hormonizado, essas coisas. Se você for tomar alguma coisa, procure ajuda especializada, não vai fazer só por ter ouvido o podcast, não. Entrando nos naturais, que é uma coisa que a maioria das pessoas aqui não vai tomar nada, meu caso, por exemplo. Peraí, quem for procurar coisa de esteroide, não entra na porra do site do GH15, merda. Lá só tem merda. Puta que pariu. Galera entra naquilo, acha que é o paraíso, cara. É uma desgraça. Só tem desinformação. Não, tem coisa boa, sim. Só que a galera interpreta mal. Mal pra caralho. Isso aí não é. É que o cara fala como se fosse o profeta da musculação e a galera cai no culto. Semana seguinte compra vaio de trembolona, tá injetando. Tá aí, bom, careca. Bom te fazer podcast sem patrocínio, sem nada, que a gente pode falar esse tipo de coisa. Falando, não vá nesse lugar aqui que é uma merda. Tem risco nenhum do cara querer vir atrás da gente depois. Gringo também, foda-se. Pode, cara, qualquer coisa que seja mentira nesse meio, o cara que engana a pessoa, podem falar o nome aí. Qualquer um, não tem problema não. Então eu sei, cara, só acredito em Toguro, então. Implementação. Cara, todas as marcas de implementação engano. No Brasil. Cara, isso aqui é uma marca de. Cara, é indústria da mentira, basicamente, o meio, cara. Exatamente, cara. É, esse meio é uma indústria da mentira, velho. Aí, William, só pra dar um adendo aí na tua fala, se tu, sei lá, se tu achar ruim, tu corta. É, sobre uma dica aí sobre o médico, cara, é realmente importante tu ser sincero com o médico. Cara, se tu usar assim e se aproximar do fim do ciclo, tu precisa fazer a TPC, tu quer fazer uma TPC com segurança, simplesmente vai no endocrinologista e fala, cara, usei, dá todos os detalhes pro médico e agora cuida de mim. Funciona, cara. O cara vai ser obrigado a cuidar de ti e tu vai evitar tu fazer uma TPC errada. Um exemplo perfeito de como a indústria de suplemento mente no Brasil é que os caras colocam o Fábio Giga pra fazer propaganda de whey. E fala, não, eu fiquei desse tamanho aqui tomando whey creatina, tome também que você vai ficar. E vende, cara. E o pessoal no Instagram da marca falando, pô, eu vou comprar 3 porque eu quero ficar do tamanho dele rápido, vai funcionar. Não confie em ninguém queira te vender coisa. Se o cara quer te vender um negócio, ele não vai ser 100% sincero nunca. Tenho isso em mente sempre. Uma coisa aqui que a gente discutiu bastante no episódio sobre treino e dieta é testosterona. Porque no caso do Luiz, conheço ele já há algum tempo e eu vi ele aumentar testosterona naturalmente. E segundo ele, foi pegando sol. Mas talvez ele tenha tido alguma variação hormonal, alguma coisa assim externa que ele não percebeu, coisa da idade. Sei que ele não tomou, sei que ele não injetou testosterona. Isso aí eu sei que ele não fez, mas ele de algum jeito conseguiu aumentar muito. O que ele disse que foi pegando o sol, vocês acham que realmente isso funciona? E pode ter sido só isso? Cara, ou também tem a ver com dieta e tudo isso? Cara, não tem quero dar verdade, cara. Sol aqui não. Olha os países galícios lá, cara, os romanos, cara, o italiano. Lá tem a maior média de pênis entre os países da Europa, cara. Totalmente associado à testosterona, cara. O cara sabe na hora que é a maior média de pênis da Europa. É, cara, lá os caras pegam mais sol, lá que tem a maior taxa de testosterona por decilitro no sangue. Cara, sol tá diretamente associado, primeiro, que ele ajuda na conversão dos hormônios sexuais, cara. No transporte de cálcio, transporte de zinco. E zinco também é fundamental pra testosterona. O legal é você pegar suas bolas e colocar no sol também. Dizem que ajuda aí. Se você puder aí abrir as pernas. Eu tô falando sério, pô. Tem que abrir as pernas ali e tomar sol. Não, nem abre as pernas. Se tu tiver um vizinho. Se tu tiver um vizinho, cara, se tu pega as bolas na mão, fica lá quietinho. Você imagina. É tipo, finge que tá mexendo no celular, sabe? Se você tiver esse privilégio aí de poder ficar pelado no quintal, manda vir, pô. Só ganho. Caralho. Então é um segredo, velho. Cara, mas não é só sol, né, cara? Tem que comer gordura saturada. Vamos fazer assim pra também. Ficar melhor, pra ficar mais. Mas verdade o fato. Vamos ver aqui o que funciona exatamente. Luiz, você citou as coisas que você fez ao longo de um ano e o resultado. O resultado a gente viu que deu. Dá pra você falar, tipo, uma por uma? Só já foi, as próximas eles vão respondendo se isso funciona pra todo mundo ou se foi placebo? Só foi a primeira, o que mais você mudou nesse um ano aí? Comer muita gordura, carne de porco, ovo, e é isso aí, basicamente isso aí. A gordura tá diretamente associada também. Quanto mais colesterol. Tô falando colesterol bom, né, cara? Sim. Porque não adianta você comer óleo vegetal e achar que tá comendo gordura de qualidade. Justamente. Não tem essa, cara. Ou você come óleo de fruta ou de animal, cara. Porque a de fruta tô falando de abacate, azeite. O coco também é bom. Ou o animal, que é gordura. Telo também. Sempre dando aí porque eles têm... pro animal, porra. Mas se você quiser tomar uma vitamina de abacate pra dormir, não é sem problema. É só não consumir, cortar o olho. O cara na laje com umas bolas na mão. 3 horas por dia. O que você tá fazendo aí, filho? Não, é pra aumentar minha testa. Tô crescendo bíceps aqui. Não, mas pô, as bolas incham, mano. Você fica com a cabeça do pinto piscando o dia inteiro. Caralho. É isso aí, cara. Quem aguentou ouvir até aqui. Ele não parou de ouvir agora, vai ter um bom podcast pela frente. Além disso, Luiz, então, sol funcionou, parabéns, você acertou isso aí. Obrigado. Carne também funcionou. Mas o quê? Banho gelado. Eita, esse aí. Ó, peraí, só um segundo, porque você tem que falar uma coisa extra. Banho gelado. Acho que é testosterona. De pua e de. Esses caras de Pofa Spirit, sabe? Deve ter um nome específico, não sei, mas essa turma. Não, banho gelado, alho, faz parte do combo completo. A maioria ali claramente é mentira, cara. Tipo, se você estudar olhando pra parede, você vai aumentar. Isso é uma loucura. Mas banho gelado. Se eu viar no escuro, aumenta, pode confiar. E banho gelado é a única coisa ali que é verdade? Ou banho gelado, cara, também? Mas que banho gelado não aumenta a testosterona, cara. Ele vai alterar a sua percepção de estresse. Vai criar noradrenalina, que é o estresse positivo. Mas não vai mudar muito a sua testosterona, não. Mas tu vai se sentir melhor, cara. É como se você tivesse treinado, cara. Lembrar também que se o cara ele mora acima de São Paulo, ele nunca tomou um banho gelado na vida dele, entendeu? Pro cara ele tomar um banho gelado, ou ele mora acima do México ou abaixo de São Paulo, entendeu? Nesse meio aí ele vai tomar só um banho no máximo médio ali, sim. E existe uma média ideal aqui pra tudo, pegar sol, banho. Banho gelado pode ser aquele banho de 30 segundos ou tem que ser realmente ficar parado embaixo da água gelada? Cara, você bota a sua nuca lá, fica tomando 2 minutos chuveirada quieto, aí depois começa a ensaboar. Acabou. Faz assim, ó, começa o banho quente, passa sabão no corpo, depois quando faltar, tira o sabão do cabelo e do corpo, liga gelado, fica no mínimo 2 minutos ali e finaliza o banho. Vai acostumando, tu não vai entrar gelado direto, tu vai assustar. Vai com calma, vai colocando só no final. Eu entrei direto, mas foda-se. Eu já. É macaco. Mas. Aquela coisa também, da minha experiência nesse meio aí, é que o banho gelado ele não é necessariamente bom sempre. Então, quando é 11 da noite. Eu lembro que tinha dia meu ali de macaquice no inverno, que eu esperava dar 11 da noite. Pra fazer 3 graus e conseguir tomar um banho gelado. Caralho. Quase congelando, entendeu? Cara, mas isso é bom, sabe por quê, cara? Na natureza, a noite é fria, cara. Quando você toma um banho gelado de noite, o seu corpo entende que tá na hora de dormir. Pô, mas é cara, bom pra ajudar no sono. Só que aquela coisa, cara. Tente dormir depois de tomar esse banho, cara. Quase aí eu durmo de boa, velho. Eu capoto. Aí eu sou tu também, cara, né? Faz o seguinte, cara. Acorda às 7 da manhã aí. Toma o banho, acabou, tomou ali de, sei lá, tantos minutos, só se ensaboa e sai. De noite, cara, toma sim um banho quente, não tem problema não. Agora o problema é tu se acostumar com isso aí, ainda mais vivendo num lugar frio, entendeu? Daí tu começa a fuder com seu sistema imunológico, começa a acabar contigo, entendeu? Teu corpo se adapta a uma realidade da onde ele não vive. Então, banho gelado é nada mais, nada menos do que o banho em temperatura ambiente. Só isso. E agora o oposto disso, sol. No caso do Luiz, ele pega sol 6, 7 horas por dia, mas ele mora no sul, então é um sol tranquilo. Pro cara que mora na Bahia e tá ouvindo isso aqui, que ele faz sol 1 hora já tá bom? Se ele pegar 7 horas, ele morre. Não, dá não, cara, se o cara ficar 1 hora lá, ele vai morrer também. Sol lá em 15 minutos... quietinho, senão ele vai ficar negro demais, aí os pardos fascistas aí ficam malucos. Já tem a genética, já no Paraná, entendeu? Ah, foda-se. Torço pro Atlético, não tem nem como mentir. Só que é o seguinte, cara, se tu mora aí na Bahia, toma 20 minutos, já era. Eu pego 6 horas no macaquice mesmo. Ah, mas tem uma coisa, quanto mais escura a sua pele, mais horas você tem que tomar, cara, que a Porque a melanina atrapalha a absorção de D3. Então, se for negão aí, velho, esquece. Vai lá no sol, foda-se, fica lá até começar a coçar a bunda. É isso. Se o cara for negão e sulista, o que ele faz? Pega sol 12 horas por dia? Compra suplemento de D3. Porque só o sono vai ser suficiente. Pô, se o Ronaldinho Gaúcho estiver ouvindo isso aqui, o cara tá fudido. É, ele tá no Paraguai, pô. É verdade, ele tá preso. Ele pega o sol. Ele pega muito sol lá, não. Cara, o cara que mora num lugar mais, como é que se diz, mais escuro, por exemplo, na Suécia, ele pode optar por comprar uma luz vermelha bem específica, que agora eu não lembro o nome não, mas ele pode pesquisar que, cara, essa luz promete, tipo, não ser como a luz do sol, mas ser algo próximo a isso, para estimular o D3, né, no teu corpo. Vitamina D. É que não é vitamina, é que o hormônio basicamente regula todas as funções. A vitamina não vem voando pela luz. Ela é produzida. A vitamina não vem voando pela luz. O sol, ele faz. Enfim, o Curicão falou. Ela já tá no seu corpo e ela é ativada pelo sol, né? Não, vai sendo transformada, eu acho que é com base no colesterol. Não tenho certeza. Beleza, mas tem alguma coisa a ver. Ela vai sendo ativada no seu corpo. Além do sol. Aí o sol também é um ótimo meio de se aumentar a sua vasodilatação, que ele libera nitrogênio na sua corrente sanguínea. Então ele fica meio dilatado. Até por isso é bom pegar sol nas bolas, fica com o sacão inchado. Putz. E é isso, cara. Outro mito aí, a vitamina não vem voando na luz. Aí é o seguinte, velho. Tem essa luz e tudo mais. Por exemplo, quem aí conhece o Google One, ele faz e tal. Ele usa a lâmpada vermelha, o sol brá também. Os caras que moram muito mais no norte fazem essa terapia da luz vermelha. E é isso, cara. É massa os caras falando de câncer de pele. A indústria de beleza e de proteção solar só aumenta, e os câncer de pele também. Qual que é a relação? Por quê, pô? Não sei, as pessoas estão com medo de sol hoje em dia, não sei o que que é. Cara, eu era assim, velho. Acha que vai pegar câncer de pele, entendeu? É, exatamente. Aí pra sair de casa pode estar nublado, cara, ele passa protetor solar. Ah, mas é claro, né? Tu é baiano, fica 5 horas no sol lá do nada, você nunca pegou sol antes, tu vai provavelmente desenvolver algum problema mesmo, mas pegar todo dia assim não tem nenhum problema, até porque nossos antepassados faziam isso. Cara. Tem uma coisa que perguntam muito aqui, por e-mail especificamente. Caras que não fizeram isso há tempo, então o cara já tá com 18, 20 anos, tem muito pouca testosterona naturalmente, e o cara é tipicamente sojado, digamos assim, sabe? Com tetinha, cara de babyface, cara de criança mesmo já sendo adulto, pouca barba, enfim, o cara é sojado. E aí ele chega aqui no Menefreio, começa a treinar, melhora o corpo dele, mas ele continua com a cara, especificamente com a cara de sojado, e eles mandam muito e-mail pra cá perguntando como se livrar disso, se ainda dá tempo de se livrar, se melhorando o nível de testosterona natural, isso vai sair, isso é possível? E se for possível também, cara, como você aumenta naturalmente a testosterona, além do que a gente já falou? Aqui o meu veredito sobre isso é que primeiro que eles nunca especificam o que é cara de sojado. Pode ser uma babyface, pode ser uma cara de PC Siqueira, entendeu? Se a tua cara é de PC Siqueira, babyface, cara de pedófilo, cara, entra num boxe, exatamente, cara de doente de chã. Entra num boxe, leva bastante suco na cara, entendeu? Aí tu vai começar a se moldar ali, é um ambiente mais agressivo. É, cara, bastante bolada no queixo. Pergunta pro seu amigo se ele já tomou sol hoje e vai lá levar a bolada no queixo. Se mantém ali em situação de estresse, entendeu? Que tua sobrancelha vai. Teu corpo vai ser obrigado a evoluir, entendeu? Então você vai estar num ambiente onde ou você evolui ou tu vai ser extinto, entendeu? Então se coloca em mais situações de estresse, puxa briga, isso aí tudo faz bem. Imagina o PC Siqueira puxando briga por aí, brigando com o cara na rua. Ele vai usar as técnicas de Krav Maga dele. Fora isso, só com treino e aumento. Se o cara treinar, pegar sol, tomar banho frio e comer gordura. Um dia ele consegue resolver isso ou o babyface é pro resto da vida? Cara, porque o músculo, quando você é adulto, os músculos formados à face não mudam, cara. Já era, teu osso tá duro. Basicamente, sua muleira fechou, já era, cara. É só que cirurgia isso aí. Não quer dizer que tu não pode melhorar, cara. Isso aí, sei lá, cara. Mas faz uma cicatriz na cara, para de tomar banho, aí... Sei lá, cara, aí, isso aí já era. 90% dos casos, cara... se o cara colocar uma barba ali, já era. Exatamente, cara. A barba pode corrigir o formato do queixo fudido do cara. Agora, Rafael, você especificamente, que é quem já ciclou aqui, você percebeu também mudanças faciais depois do ciclo? Tipo, queixo mais definido, essas coisas, ou não mudou, foi só de corpo mesmo? Não, foi, cara, eu fui de corpo. Na verdade, velho, no rosto, teu rosto vai ficando mais, sabe, inchadinho, não sei como explicar isso. Dependendo da droga, teu rosto vai ficando mais inchado, sabe? Vai ganhando mais massa, entendeu? Acho que isso, na verdade, isso vai acontecendo no corpo inteiro, literalmente, entendeu? Pra quem pegou a referência. Vai tudo ficando mais, como é que se diz, inchado. Grosso. Grosso. Isso, exatamente. Pô, vai ter uns caras tomando testa da minha, cara, depois você falar isso. Cara, o cara vai pausar o podcast agora e já ir tomar correndo. Só pra dar um adendo aí no que vocês estavam falando, tipo, sobre a minha própria experiência, porque eu comecei a treinar tarde, entendeu? Sou um cara não tão novo, mas também não tão velho. E, cara, eu passei da janela que pode praticamente moldar teu corpo, que é ali entre os 15 e os 20 anos. E, velho, eu era um cara completamente sujado. Eu criei todos os maus hábitos que vocês possam imaginar. Por exemplo, passar toda noite acordado, dormindo de dia, de dormir o dia inteiro. Comer, me alimentar muito, muito mal. E, sei lá, ser sedentário, entendeu? E, cara, isso pra mim, eu já aceitei que isso é algo irreversível. Já era. Essa janela aí já passou. Quem, como a de novo aí, tiver oportunidade e dinheiro pra moldar, se moldar, né, tipo, como, sei lá, preferir, é possível, e se eu pudesse voltar no tempo com o que eu sei hoje, sei lá, cara, eu seria o cara mais gigachade do mundo. Mas é isso, cara, é dinheiro, velho. Por exemplo, o que dá diferença na feição é GH, velho. Mas GH é caro, e também tu precisa estar nessa janela aí, nessa janela que teu corpo tá se desenvolvendo, o Licão acabou de falar aí, porque depois disso, cara, ali depois dos 22, 23 anos, o GH ali só vai servir pra secar e produzir injeção quando chegar no fígado. Cara, vamos falar disso agora também, porque GH é muito importante. É muito, muito importante. GH é bom num nível que, tipo, se a pessoa tiver nanismo, se ela for literalmente anã e ela tomar GH, ela consegue chegar numa altura ok. Se ela tomar assim, desde chega, de nova. Cara, ela chega, cara, aquele anão bugado, né? Aquele anão esticadinho esquisito. Sim, mas assim, tipo, o cara que ele teria naturalmente 1,40m, ele toma GH, ele chega a 1,68m. 1,70m. Então é um hormônio de crescimento muito bom. Um hormônio de crescimento que, assim, é usado pra deixar anão num tamanho normal. Se você já tem um tamanho normal e você toma, você vai crescer bastante, especialmente se estiver dentro dessa janela. GH, ele é exclusivamente injetável ou você consegue aumentar naturalmente de algum jeito? Estando dentro da idade. Consegue, sim. Principal. Cara, consegue. Consegue. O GH endógeno é possível, mas tu precisa estar ali na fase de crescimento. Senão, cara, dinheiro jogado fora pra esse propósito de crescer. Por exemplo, a diferença se é pensar. SARMS, entre aspas, né, o MK677. Tem os peptídeos também, que é a alternativa mais barata. Ele vai aumentar a sua produção, cara. Então, se for um mullet aí, não sei se pode mullet ouvir isso aqui, mas se for um mullet, se tiver mais de 38 de braço, pode, cara. Um mullet com 38 de braço é igual um cara alto com 60. Isso aí é foda. É, mas cara, você pode tomar peptídeos, cara. Peptídeos aumenta a sua produção. Tem pra todo tipo, tem até pra melanina, cara. Peptídeo que aumenta a sua cor, pra você ficar negão. É isso. Uhum. Com dieta, esse tipo de coisa, dá pra melhorar também? Dieta, sono, é basicamente reflexo dos seus hábitos, cara. Se for um macaco e ficar, não sei, comendo merda, dormindo merda, então, batendo punheta. Então o cara que tá agora com 14 anos ouvindo isso aqui, e ele fala, pô, eu vou aproveitar minha janela completa. Dos 15 aos 20 eu vou, assim, produzir o máximo de HH que eu puder, mas ele não pode gastar, ele não pode convencer os pais a comprarem sarmos pra ele, que não vão querer comprar, não pode injetar nada. O que que ele faz? Dorme direito? Primeiro, come? É isso? Primeiro o cara esquece de ser magro, né, cara? Vai comer pra caralho. Sim. Começa a comer, cara. Não esquece. Se o cara ele puder entrar numa fase de ganho de massa, musculação pra ficar forte, é a hora. Sem cutting. Treino de perna também libera muito GH na corrente sanguínea, cara. Principalmente. Cara, e perna também constitui muito da sua altura, cara. Quanto mais treinar a perna, mais sua perna pode alongar. Sem fazer esporte sem impacto, no caso, tipo, bicicleta. Musculação mesmo. Porque aí não fecha seus ossos. Porque tu tem que exercitar a área onde você quer que cresça. Eu, por exemplo, cara, fiz natação. Eu fiquei só treinando o braço praticamente quando fui na academia. Eu tenho o braço de macaco. Meu braço encosta no joelho. Então, minhas pernas é curtíssima, é triste. Vai fazer o quê? Cara, eu também fiz natação e meus braços são meio longos também. Eu também, mesma coisa. A gente viu, tipo, os ratinhos de teste que se fudeu pra vir agora ensinar pro cara, falou, ó, faz direito. Exatamente, cara. Exatamente. E, que é que assim, seu corpo é reflexo dos seus hábitos também, tu tem que fazer tudo certinho. Ah, não tô falando que você não pode comer um chocolatinho aí quieto. Não, não, pode comer sim. Cara, mas cara, só não vira isso de dieta principal. Só isso. Mas assim, cara, a altura é um fator genético, uma predisposição genética. Por exemplo, também, se tu tiveres vários maus hábitos, como eu tive, tu pega ali mais de 1,80 como eu peguei. Se eu conseguir pegar levando a vida que eu levava, velho, dependendo aí da loteria genética, o cara consegue pegar mais que 1,80, tendo maus hábitos. Mas se o cara tiver bons hábitos, ele eu consegue, sei 90, lá, virar um giga chá de pegar 1,90, tipo, com... Sono. Muita gente fala sobre isso, mas é sempre um negócio muito, muito vago. Tipo, tenta dormir bastante, tenta descansar, mas aí, tipo, se o cara dormir até descansar, ele dormir 12 horas por noite, já é demais também. Qual é o tempo ideal de sono e como você controla isso? Tipo, dorme 8 horas exatamente e aí sempre no mesmo horário? Ou tanto faz quando dorme? Enfim, no geral, sono como um todo, como funciona? O ideal é você largar o despertador, né, cara? Você tem que acostumar a rotina, cara. É, não tem como, cara. Cara, sobre tem que dormir pra descansar, cara. Tem dia que eu durmo 8 horas, tem dia que eu durmo 15. Não sei, cara. É isso. Cara, mas um adendo aí sobre o sono anabólico, cara, vai parecer a coisa mais besta do mundo que eu vou dizer agora. Mas, cara, tem que dormir de noite, porque é o seguinte, velho. De noite a gente tá mais propício a atingir a fase REM, que seria, né, quando o teu corpo, a tua síntese proteica foi, tipo, ampliada, assim, tá no limite, assim. E, velho, tem que dormir de noite pra aproveitar o dia. O sono anabólico, velho, dormir de noite é muito mais interessante dormir no escuro, porque o sol, a luz, a vitamina D ativa outras funções do nosso organismo que não são interessantes pro anabolismo, pro o sono anabólico, da reconstrução. A não ser que o cara tenha um quarto escuro, assim, com um blackout, daí realmente ele pode dormir de dia, mas pra quem não tem e tem que dormir no claro, não recomendo não, isso, sei lá, não vale a pena. Dormir no escuro mesmo, né, que o abajurzinho não apaga essa merda, enfia no cu, sei lá, cara. Cara, joga essa cara, merda fora. Pô. Mas, Júlio, você tem que dormir totalmente no escuro. Aí, totalmente eu não sei isso. Sobre isso aí, mas eu durmo totalmente no escuro e eu recomendo, cara. Sim. Pode estar aquela luzinha ali assim, pode atrapalhar seu sono totalmente, cara. É, exatamente. Eu não sei se a pessoa tiver um sono pesado aí, porque essa luz sintética, né, eu não sei se ela ativa essas funções do organismo como a luz do sol. Mas se o cara tiver, sei lá, um sono. Mas ativa os olhos, frágil, cara. Esse é o problema. É, exatamente. Se o cara tiver um sono frágil, assim, acorda com qualquer barulhinho, qualquer estímulo. É, daí é melhor dormir completamente no escuro, velho, da forma mais confortável possível de noite, porque de dia a gente precisa aproveitar o dia, cara, precisa aproveitar o sol, esse é o grande segredo, velho, mas enfim, cara. E no seu caso, você controla o número de horas dormidas ou não? Dorme até acordar? Cara, eu dormindo de noite, dormindo ali mais 5, 6 horas, tá ótimo. Mas eu prefiro dormir de noite e acordar a hora que eu acordar mesmo, tanto faz. Aí é bom desligar o celular, tipo, uma hora antes. É, todo mundo já sabe dessa merda, mas ninguém faz. Os caras vão com o celular até dormir, bota a musiquinha lá. Isso é coisa de macaco, desliga essa merda. Cara, talvez assim uma musiquinha pro cara relaxar e tal. É, tipo, musiquinha dormindo, gay. Ativar algumas funções da mente dele, mas aí não entrando nisso. Isso é coisa de gay. Assim. Cara, o Luiz falou no último podcast que andar era coisa de mulher. Eu recebi 3 e-mails de cara falando que deixou de andar porque era coisa de mulher. O cara mandou dizer que ele ia pra escola a pé. Cara, ia pra escola a pé e ele queria uma dica de como ir pra escola sem andar, porque ele queria ser alfa. E tipo, agora você fala que musiquinha é coisa de gay, os caras vão parar de ouvir música. Isso é igual eu, cara, que eu odeio música. Cara, não ouve o Nicolão tá larpando aí, mas é o seguinte, velho. Cara, é estudo, velho, é pesquisa. Tipo, depende da música, depende do sono. Por exemplo, pro cara que tem um sono mais frágil, eu recomendaria o uso de melatonina. Mas isso depende, porque tem pessoas que não sentem nada e pessoas que sentem bastante, né? E tem uma predisposição também. Tem o fator da predisposição. Glicina também é bom. Aí, pros bodybuilders esotéricos. A GABA, 5-HTP. GABA, valeriana, 5-HTP. Maracujina. Que também é valeriana também. Foda-se. Mas. É. O cara pode usar desses artifícios aí, desses fitoterápicos e tudo mais. Quanto melhor seu sono, melhor, cara. Faz tudo, você ficou 8 horas lá deitado, cara. Passa 1/3 da sua vida. Ah, e aliás, compra um travesseiro bom. Se você acorda estralando, tudo fodido, tá fazendo alguma coisa errada. Gasta uma grana, cara. Aí, compra algo bom. Conforto, cara. Não vai ficar vale fodido, muito, cara. Cara, tu pode passar o dia sendo um pedreiro fudido carregando ovo, mas tem que dormir igual o rei, cara. É isso. Exatamente, cara. Eu sou adepto dessa ideia aí do Nicão, porque isso vai até proporcionar uma melhor síntese proteica, assim. Teu corpo vai dar tudo relaxado, tu vai dormir melhor. Porque, né, o músculo, ele é construído no descanso, não na academia, obviamente. O cara que sabe o básico do básico, ele obviamente tem que saber isso. E, cara, o bom descanso é crucial, velho. Crucial pra ter uma hipertrofia boa. Concordo nisso. O problema é quando você não consegue. Tipo, algumas épocas da minha vida, felizmente hoje não mais, mas eu tinha 4 horas pra dormir por noite. Porque vinha da faculdade, tinha que trabalhar cedo. E era horrível, cara. Tipo, passava o dia no modo automático, sabe? O dia inteiro parecia que tinha dormido 5 minutos. Caramba. Mas como é que tu ficou 1,98m, caralho? Porra, não, porque eu era adulto, né, cara? Não. Tipo, eu tinha 21 anos na época. Ah, bom, então. Achei que tu tinha bugado a Matrix. É o seguinte, cara. É, depende da prioridade do cara, velho. Se o cara realmente quer aquilo pra vida dele, ele vai arrumar um jeito de fazer. Talvez ele vai tirar, sei lá, momentos ali de um lazer desnecessário. Vai parar de jogar ou parar de ficar, sei lá, usando rede social assim à toa. Vendo meme que não acrescenta nada. E é isso, cara. O cara, se a prioridade do cara, ele consegue fazer, ele consegue dormir bem. E Ele vai achar tempo pra dormir bem. Mesmo assim, essas 4 horas dormidas como um rei, como o Licão falou, vai ajudar. Vai ser como se o cara estivesse dormindo assim mais 8 horas. É, que não importa a quantidade, cara. Qualidade de sono, cara. É, qualidade de sono, é exatamente, cara. É, cara. Se tu dormir demais e acordar igual um... Você correr uma maratona, deve ser muito ruim, cara. Exatamente. Aí, falando nisso, de rede social, cara, as pessoas aí, porra, eu acho que nenhum ouvinte aqui consegue desligar um dia e ficar quieto, sem mexer nessa merda. E eu até propunharia um desafio pra quem quisesse, que é pra poucos, né, ninguém vai fazer essa merda. Você separa um final de semana e desliga. Vai fazer outra coisa que não envolva a internet. Vai ficar quieto. Nós vamos ter passado viver uma assim. Exatamente. É. E tu vai começar a ver a sua cabeça, cara. Tu vai ver quão perturbados você é. Se você não consegue ficar 2 dias sem celular, cara, você tá completamente fudido na cabeça. Completamente. Isso dá pra você fazer em níveis menores também, tipo, desligar a notificação do celular pra não aparecer quando alguém te manda mensagem. É, ou só não usar celular, sei assim, lá. Né? Vai ver série, sei lá, desliga a rede social. Vai do seu nível. Exatamente, cara, vai. Eu já tô te mandando com isso, cara. Quando você faz, você, sem ter nada no celular, você fica toda hora pegando ele pra ver se tem alguém te marcou em coisa no WhatsApp, sabe? E aí, com o tempo, você vai acostumando a viver sem isso, mas início é horrível. Porque sua mente já tá procurando aquela dose de alegria toda vez que você olha o celular. De dopamina, de um ratinho de laboratório, do capitalismo. Recebendo o cérebro, você fica doido. Você é um coomer de rede social, cara. Basicamente isso. É o mesmo processo químico na cabeça. Já falamos de testo, como aumentar naturalmente, GH, importância de sono, por isso. Mas tem um outro hormônio desses principais aqui, eu considero os 3 principais, além de testo e GH, que é a insulina. Porque muita gente toma insulina procurando um resultado rápido. Que existe, não vou negar. O meu caso, por exemplo, eu tomo insulina normalmente, porque eu tenho diabetes, então preciso tomar. Alguns períodos da minha vida que eu queria melhorar o shape, tipo, eu queria ganhar um pouco mais de massa, eu tomava além do que eu precisava, totalmente errado. Tipo, eu tomava e passava mal na academia depois, mas dava resultado. Tipo, não posso negar isso. Então eu tinha que aplicar uma dose específica de manhã, eu aplicava um pouco a mais, não dobrava nem nada assim, mas eu aplicava um pouco a mais, e ia pra academia treinar. Diminuía muito a minha glicemia, porque eu estava aplicando mais do que eu deveria ter aplicado, então tinha uma hipoglicemia, que é quando você tem meio que o oposto da diabetes, ao invés de ficar muito açúcar no sangue, fica muito pouco açúcar no sangue, mas tinha resultado. Tipo, era bem claro que em um mês fazendo isso eu tinha bastante resultado e eu parava e voltava ao normal. Não é recomendado, tipo, não faço mais isso hoje em dia, fazia quando eu estava começando a treinar, mas dá resultado, não dá para dizer que não dá. A insulina, qual a importância dela? É comparada também a testosterona de GH, é tão boa quanto? E não, também... Como você controla a insulina se você não tem diabetes, como é o meu caso? O meu caso é mais fácil, mas pro cara normal, treino natural, ele consegue só com dieta? Ou tem alguma coisa pra ele deixar a insulina no nível normal ali, comparado a sono ou algo assim? Cara, tem uma dieta que... você faz um ciclo de carboidrato, é a maneira mais legal de tu brincar com a insulina. Tu brincar com a recepção dela, cara, com como seu corpo reage a ela. Tu, mais ou menos, como que é o ciclo, cara? Separa alguns dias pra não comer, ou comer muito pouco, e tu faz outro de high carb, cara. Tu aumenta os carboidratos. Tu fica brincando com isso. Você aumenta a sua sensibilidade, pode diminuir também. Depende do seu objetivo. Mas o ideal seria o quê? Pro cara que tá treinando. Tem sensibilidade baixa, cara. Mais baixa, porque ele responde melhor à insulina. Se você tem sensibilidade alta, você é gordão. É isso. Você tem que. O ideal é mandar ficar zero carbo o dia inteiro e depois do treino tu manda o carboidrato. Por quê? Mas carboidrato de origem de glicose, né? Porque as outras moléculas têm parte glicose e outra parte outra coisa. Cara. Então é bom você mandar uma dextrina, uma maltodextrina. Pode mandar creatina, whey junto, mas não whey separado, porque se tomar só whey depois do treino ele vai virar glicose também, porque... Tem um processo chamado gliconeogênese, vai transformar sua proteína em glicose. Tu vai basicamente jogar whey fora. Então você manda junto com o carboidrato de rápida absorção, que a insulina vai se encarregar de mandar todos esses nutrientes de volta pro corpo que você perdeu no treino. É isso. E também qual é o papel exatamente da insulina? Porque eu tomava sem saber no que mudava, via que mudava e continuava tomando. Mas o que ela faz? Transporte de nutrientes, dependendo do tecido. Na área da musculação. Então, o que você comer vai dar mais resultado, né? Mas. É, não, vai ir pra sua célula. Tipo, então, basicamente isso. É. Entendi. Recomenda? Eu já imagino a resposta, mas não. só pra saber. Recomenda que alguém faça? Não. Os caras vão morrer, é isso. Os caras tomam insulina, vai dormir, morreu. A insulina, diferente das outras coisas aqui que a gente vai falar ao longo do episódio. Você errou a agulha lá, cara? Você errou, morreu. É isso. Você errou a diferente dose. Diferente das outras coisas que a gente falar durante o episódio, que você vai ter efeito colateral, mas você percebe a tempo. Você vai perceber que seu corpo tá mudando, você consegue parar, consegue controlar um pouco ali. A insulina não. A insulina, se você tomar insulina e tiver hipoglicemia e não comer açúcar rápido, não aumentar o nível de glicemia rápido, por exemplo, o que o Licão falou agora, se você tomar e for dormir, você vai entrar em coma. E tipo, não é que tenha possibilidade, que talvez. Como? Você vai morrer. Você vai morrer. Vou tentar deixar mais livre aqui, cara, mais simples pro cara não ficar em choque. Mas pra ficar em choque mesmo, cara, assim, não é coisa de Enfim, resumindo, não toma insulina à toa e você pode fazer uma coisa tão ruim quanto, que é você diminuir. Você pode fazer, não vai acontecer, você vai diminuir a produção natural de insulina do seu corpo, do seu pâncreas, e aí você vai desenvolver diabetes por ter tomado insulina sem precisar. Então, fica longe disso aqui. Hipoglicemia, tipo, natural do seu corpo, o seu corpo consegue controlar, mas quando você injeta exógena, aí já era, cara. O teu corpo não reconhece aquilo, não consegue produzir a mais, não consegue tirar as fontes de glicose a tempo das suas células de gordura, você vai morrer. É isso. Seu cérebro pode encolher também. É muito bom isso aí. Viu? Além disso, existem outros hormônios importantes que você pode aumentar naturalmente. Eu sei que injetando tem. Você consegue muitos hormônios bons aí com algum dinheiro e nos lugares certos. Mas naturalmente, comendo, treinando, dormindo. Tem mais alguma coisa aqui que é bom aumentar? Qual hormônio está se referindo? Hormônios que servem para hipertrofia? Porque a gente já falou literalmente todos. Hormônios servem para hipertrofia, mas hormônios ou vitaminas, coisas assim que são boas, que é bom você, tipo, o cara que está ouvindo isso aqui, que não tem muito conhecimento sobre academia, que é bom ele ter em mente. Por exemplo, vitamina D. O cara pode não treinar, mas é bom ele ter vitamina D no nível correto no corpo. Tem mais alguma coisa assim que naturalmente o cara magnésio e zinco, basicamente. Magnésio é indicado em basicamente todos os casos. Não importa se o magnésio no sangue tá alto, você tem que tomar, cara. É isso. Não precisa necessariamente tomar, mas coma fontes dele. É isso. E zinco como funciona? O zinco é principal ativo na produção de testosterona, né? Ele encarrega de transportar, não é transportar, ele atua numa célula dentro de uma célula do testículo, produz, cara, eu não sei, foda-se, mas o que o ouvinte tem que saber é que aumenta a testosterona, é isso. A gente tá fazendo isso aqui de cabeça, então exatamente. Não vai lembrar nome nem nada assim, mas procure, Google existe para isso, procure uns artigos aí que você encontra especificamente o que faz. Dieta também é uma coisa bastante importante. Vocês têm também aquela ideia de que tem que manter os carbos muito regrados. Então você tem que comer, tipo, os carbos, não, desculpa, manter os macros muito regrados. Então tem que comer exatamente a questão de proteína, exatamente a questão de carbo, que é o que, por exemplo, o Cariani faz, que ele conta o que ele come, ele mede na balança todos os dias, há anos. Vocês acreditam nisso também, que é uma boa forma, não. Ou não? Ah, cara, é bom pra questão de bodybuilding, entendeu? Agora, se o cara ele quiser viver normalmente, quiser ter a força dele, um corpo normal, funcional, não focando na estética, é só comer, não precisa ficar medindo, não. O cara que já treina anos já tem noção do que vai colocar, da quantidade de ovo, frango, carne. Então é só comer, não precisa contar nada, não. Exatamente, cara. Que o ideal do homem é o fortinho, mas parrudinho, igual o Hernani, né? Pô, Hernani foi genial nessa daí, cara. Ele deu a melhor definição. Eu fiquei 4 horas falando com o Liz e a gente não conseguiu chegar numa palavra pra definir qual é o shape ideal. E o Hernani mandou um fortinho maparrudim, que acabou com a discussão. Então, ok, tem que comer direito, não precisa se preocupar muito. O cara que transcendeu é o gordinho parudim. Cara, mas o gordinho parrudinho talvez não consiga ser funcional em outros aspectos, como, por exemplo, em alguns esportes e muitas outras coisas, na verdade. Aquela coisa, cara, tu não vai ser pesado demais a ponto de não conseguir escalar, mas tu também não vai ser leve ao ponto de não conseguir levantar peso, entendeu? Cara, gordura assim acumulada, sinceramente, na minha opinião, 90% das vezes não vai ser algo bom. Sim, até porque ela é uma célula inflamatória, né, cara? Se você é gordinho, aperta a sua banha aí, tu vai sentir dor. Por quê? Porque é uma célula inflamada. E além disso, ela transforma a testosterona em estrogênio, cara. É muito bom, cara. É maravilhoso. Exatamente, cara. Só vou dar um adendo aqui sobre os efeitos colaterais do anabolizante quando o cara tem bastante gordura e quando o eixo hormonal dele está desregulado depois que ele parou de fazer uso e vai fazer a TPC e talvez ele não faça a TPC, pode dar um efeito rebote, que chamam, que o corpo ele tenta equilibrar sempre os dois hormônios e ele pode jogar o estrogênio para cima, daí que tem a ginecomastia. Se o cara tiver gordura lá no peito, uma lipomastia, cara, que ela tem o dobro, o triplo de chance de desenvolver uma ginecomastia. É, mas tem uma parada pra isso, chamando drosta, cara. Ela basicamente vai matar a sua aromatase da célula de gordura, cara. Me recomendo aí. Se você for gordinho, principalmente, cara. Se for gordinho e não parrudinho, você toma isso. Cara, tô falando gordinho, não gordinho, é gordão mesmo. Os ouvintes gordão aí que tá escutando isso numa câmera. Cara. E existem muito, tipo TPC já feita. Não sei se o William vai permitir fazer a propaganda aqui. Cara, mas o Licão já sabe qual é, sobre o Cycle Reset da Dragon Power. Mas eles pararam de vender. Não, eles não pararam não, só acabou o estoque, mas uma hora volta, velho. Uma hora volta. Mano. O Cycle Reset tem exatamente isso que o Licão acabou de falar. Mas só que tem outro nome também, eu acho que Arimistane. É o mesmo princípio ativo, só é mais barato. Porque é isso. Procura Arimistane. É o mais barato, é o mesmo princípio ativo. Exatamente. É igual Farm medicamento é genérico e o medicamento normal. É isso. É isso aí, cara. Farm, cara, Dragon Pharma? A Dragon Pharma é uma marca, tipo, gourmetizada aí e tal. Eles trazem uns produtos diferentões, entre aspas, mas é uma marca boa, cara. Eu recomendo pra quem tem dinheiro pra comprar, porque custa bem caro. Caro pra caralho. Caro pra caralho, cara. Mas é bom, sendo bom, pode fazer propaganda aí. Pode funciona. Com aquele dinheiro tu poderia, conhecendo, sei lá, comprar algo melhor, talvez. Mas é acessível, entendeu? O cara consegue comprar. É, então, dieta não precisa controlar tanto assim. A gente já falou a importância de cada coisa no último episódio. Então, gostaria só que vocês falassem o que você tem que evitar que as pessoas não sabem muito sobre. Porque, obviamente, McDonald's, quanto menos você comer, melhor. É, refrigerante, açúcar, tudo isso aí já é meio senso comum. Tem alguma coisa que as pessoas comem e acham que é bom e na verdade não é, e quanto mais você evitar, melhor? Produto light, produto fit, zero caloria. Não, basicamente é tudo, cara. Tudo que vem numa embalagem é merda. E acho que é saudável. O cara ele tá comendo coisa sem nutriente nenhum e acha que tá no ápice da saúde, entendeu? Além do cara tá consumindo produto industrializado, comprou light, que vem menos coisa, cara. Tá pagando mais por menos. Isso é imbecil demais. E a única embalagem que tu tem que abrir é do ovo e da banana, cara. Mais nada. Só isso. E da camisinha, né? Sejam responsáveis aí, pô. Não. Olha só, o cara mandou uma dica de som. O Drauzio Varela maromba. Os caras do nada mandam. Continuando aqui. Chegou agora pra Incentivar o ouvinte a fazer sexo casual. Sexo ocasional? Caralho. Sim, pô. Cara, vindo no podcast mais conservador. Cara, pra ter testosterona alta aí, pô, é difícil, cara. Pô, faça cara, sexo com camisinha. Porque depois que o ouvinte escutar isso aqui, ele vai tacar testo bastante nos mil. Ele vai querer que eu pinto na parede. O que ele vai fazer, cara? Último podcast. Ele não pode enfiar o pinto no amigo, né? Não, então vai procurar. O último podcast, tu já sabe, pô. Tu vai erizar, entendeu? Tu vai treinar, vai comer e vai erizar. E assim tu não vai precisar ficar fazendo sexo casual e nem batendo punheta. É que uma hora seu saco explode e não produz mais seu testosterona mesmo. Esse fator da punheta e masturbação e tudo mais, voltando ali o que o Licão falou sobre a dieta de dopamina, cara, bater, tipo, se masturbar é muito, tipo, cara, se o cara se masturba, pelo amor de Deus, cara, o cara tá fazendo a maior merda da vida dele, principalmente assistindo pornografia, entendeu? O cara imagina tá ver outro cara comer outra mulher e ficando duro pra isso. Exatamente, cara. E o Eric, cara, mentalmente e fisicamente, cara. Primeiro, ele perde nutriente, ele perde o zinco e o magnésio, que é super importante pra testosterona, e o cara tá jogando isso fora. E não é nem a questão do cara, da mente do cara depois, entendeu? O cara tem que fazer igual o mano, pô, guarda no copo e bebe depois. Então... O cara tá estourando os receptores de dopamina dele, à toa, cara. O cara nem sente mais nada, mas ele continua fazendo. Esse é o problema. O cara que não tem disposição, não tem. Não sobe. E, cara, o cara fica todo retardado da cabeça, entendeu? E, cara, velho. É o seguinte, cara, o macaco não consegue ver pornografia. E o cara que se diz humano, ele para e vê pornografia, cara. Mas é aquilo que tu disse, né, Luiz? Tu humano pode. Não quer dizer que tu nasceu humano, tu não pode evoluir, né? Exato. Tu vai virar macaco tu fazer isso. Assim como você pode evoluir, ser um além-homem, tu pode regredir também. Tu pode ser um. Tu não deve fazer o NoFap por causa de. De um lagarto, entendeu? Então, tu pode não deve fazer por benefício, né? Tu deve fazer porque é uma merda isso. Cara, exatamente, cara. E o NoFap tem benefícios, velho. Tipo, nem precisa por causa disso, tu tem que pegar mulher. Não pegar mulher, obviamente, e tudo mais, cara. Simplesmente a energia, velho, a energia acumulada. Exatamente, cara. Se o cara entrou na academia pra pegar mulher ou pra ter aprovação de outros homens, o que é pior, o cara começou errado, velho. Tipo, o cara tá indo pra lá pra ser escravo, velho, de alguma forma. Escravo da aprovação alheia, porque, velho, o cara vai se dedicar na academia pra querer a aprovação de outros homens, velho. Tipo, what the fuck? Mas isso que você vai conseguir, cara? Tu acha que vai conseguir mulher perto? Não, os caras vão chegar perto. Pô, mano, massa teu corpo, quanto conseguiu? Só vai vir homem pra cima de tu, cara. Principalmente se tu tiver na escola, fortinho lá. Cara, se você não pega ninguém por vontade própria, assim, os viados vão começar a dar em cima, cara. É maluco demais. Tu começa a levar uns tapas na bunda, se tu fica, que porra é essa? Fica confuso. É isso, cara, aí, cara. Eu treino alguns anos e nunca me deram um tapa na bunda do nada. Como não, assim? Eu acho que eu já disse. Ele não tá treinando o glúteo direito. Ele não tá lembrando aí, mas o Raj falou umas histórias aí. Acho que você tá frequentando um lugar errado. Uma dica sobre essa questão aí. É verdade, você desperdiça zinco, desperdiça tudo isso, mas um grande amigo meu chamado Hernani Carreira, ele tem uma forma de você transcender a perda de zinco, é você ingerir zinco pela mesma fonte proteica. Então, se você desperdiçar, você ingere logo depois, pede pra alguém te ajudar, que fica ok, fica controlado. Dica do Hernani pra cara, você. Mas isso aí é o coping, né, cara? Tu vai fazer a merda e não quer remediar, cara. É uma desgraça isso. Cara, tem que ser pela mesma fonte, não vai tomar coisa com zinco, não. Tem que ser o que você jogou fora. É igual você o cara cheirar cocaína pra ficar acelerado e fumar maconha pra ficar calmo. Tá batendo merda com merda, cara. Mas, assim, cara, quando o cara vai dar certo na academia, tipo, quando realmente o cara vai ter resultado, é o cara que entra introspectivo. Tipo, ele entra... Cara, o cara tá em outro nível ali de consciência, o cara, cara entra não por aprovação, mas sim pra atingir um estágio, porque o corpo tá conectado diretamente com a mente, velho. Um cara com uma mente, com um corpo ruim, com maus hábitos e tudo mais, o cara tem uma mente ruim. Tipo, ele pode ter, assim, sei lá, ele pode ser um pouco inteligente e tudo mais, mas se ele tivesse uma boa alimentação e treinasse, o cara isso teria como amplificar esses, sei lá, essas coisas como, sei lá, o raciocínio dele ou qualquer coisa do tipo. O cara vai, enfim, velho, o cara que entra na academia com uma vibe, assim, introspectiva, querendo uma evolução assim de corpo, mente e tudo mais. Ou alma, se o cara for meio esotérico. Ele, cara, o cara vai dar certo na academia, o cara vai entrar, ele não vai se frustrar tão rápido. O cara tá ali não pra agradar os outros, mas pra atingir um nível, atingir um ponto que ele se determinou a atingir. E quando ele o cara entra assim, ele tem assim um futuro. Continue. É que tu tá na Smart, tu vai lá chegar na Smart Fit, treina quieto. Não, tu chega quieto primeiro. Chegou quieto, olha ninguém na cara. Professor falar contigo, tu fica quieto. Toma sua aguinha. Treina quieto, dá o cu no banheiro, vai embora. É isso. É o famoso cara que ele treina porque tem que ser feito, entendeu? É isso mesmo. Mas é porque dar o cu no banheiro tá no contrato da Smart Fit também, né? Aí é foda. É isso aí. O oposto agora, coisas que as pessoas comem achando que faz bem, por exemplo, produtos light, vocês falaram muito bem, mas coisas que as pessoas não comem achando que faz mal e na verdade não faz. Porque, por exemplo, o Lucão e o Luiz comem bacon. Os caras treinam todo dia e comem bacon. Vocês comem porque faz bem ou vocês comem só porque o animal faz bem? Faz bem, pô. Como justamente bacon, cara, bacon frito faz bem? Cara, sim, cara, é cheio de triglicerídeos de cadeia média, cara. Isso vai direto no seu cérebro. Tu fica aceleradinho. É bom, cara. Tu vai estar alimentando o seu cérebro, testosterona, entendeu? Cara, não tem perca nenhuma ali, cara. O cara, ele acreditar que o bacon faz mal, ele caiu na pescaria do judeu. Mas, assim, cara, depende de como o cara frita também. É, se o cara fritar no óleo, porra. Não, tu frita na própria gordura do bacon também, porra. Toma no bicho. Tu aproveita a gordura, faz seu ovo lá. Acabou. Ovo com gordura de bacon é uma delícia, cara. Exatamente, cara. Além disso, mais alguma coisa? Ovo, as coisas assim são boas também? Até aquelas bolachinhas light, né, cara, os caras comem. Tu vai ver, tem as mesmas calorias de uma bolachinha normal. Não só as calorias, mas é ruim. Os ingredientes também. É, e é ruim. Tem gosto ruim. Porra, qual que é a vantagem, porra? Você come um bagulho ruim e tem a mesma coisa do bagulho que provavelmente é mais gostoso, cara. Sim. Dietas bizarras, sabe? Tipo, zero carb, coisa assim. O próprio veganismo. Alguma delas vocês recomendam? É que veganismo não é dieta, né, cara? É doença mental. É outra coisa. Não dá pra se enquadrar em dieta, cara. Cara, ele faz o veganismo mais por moda do que porque deve ter algo bom ali, entendeu? É. Os caras sabem que tem que suplementar vitamina, essas coisas, mas fazem mesmo assim. Sim. É incompreensível, cara. Né? Cara, ele tem que comer 10 quilos de mato por dia. Uma coisa que ele nunca faria na natureza. Mas vai continuar fazendo aquilo ali. Esses caras têm que dormir de cabeça pra baixo, andar de bananeira pra oxigenar o cérebro, mano. É muito burro. Não tem como, cara. Não dá. Não dá, dieta cara. Low carb ou zero carb? Isso aí também é burrice, cara. Carboidrato é essencial. Exatamente. O cara que faz zero carbo, ele tá se preparando pra alguma apresentação ou algum campeonato, algo assim, velho. Tipo, não tem por que um cara normal fazer zero carbo. Apesar de ser provavelmente tu tá em estado natural, comer zero carbo, não é o ideal, cara. Não quer dizer que natural é bom, cara. Não é coisa associada a outra. Entrar em cetose até pode ser beleza, cara. Tu vai ficar com bafo fedido, vai ficar com mente meio lerda. Não acho que compense, não, cara. Tu comer aquela... Mas coma de qualidade, né? Carboidrato bom, cara. De preferência de fruta ou raiz. As coisas que tem menos estrogênio, fitoestrogênio, de menos oxalato, menos antinutriente possível. Você não vai comer folha, né, cara? Folha não foi feita pra você comer. Porque como todo ser vivo, a planta produz coisa pra se defender, cara. Não quer que você coma a folha. Tu vai comer o que ela quer que você coma, que é a fruta, pô. Vai lá e come. Dieta chamada paleolítica, que isso aí bastante gente aqui que ouve o Minifrego segue. Basicamente, para as outras são mais conhecidas, mas para quem não conhece essa aqui, você não come nada que é processado e nem nada que foi descoberto com o desenvolvimento dos seres humanos, desenvolvimento da agricultura e tudo mais. Então você vai comer vegetais, comer orgânico, carne de alguns animais, os que podem ser criados em pasto, não são todos também. Não come nada que seja processado. Só comida não processada e assim. A ideia é que você vive comendo as coisas que os homens das cavernas comeriam. Isso aqui funciona? Ou mesma coisa do. Isso é a dieta ideal, mais ou menos, cara. Porque. Tem coisa que é muito difícil você. É muito difícil você bater os carboidratos depois do treino comendo fruta, cara, e coisa assim, cara. É mais fácil tu mandar uma dextrose mesmo, pô. Isso aí pode até ser ideal, pra ser sua base da dieta, mas não. Não. Não quer dizer que você não pode comer um chocolatinho de vez em quando, cara. Exatamente, cara. Tu não pode ter tua base da dieta em processado, mas não quer dizer que tu não pode comer. Pode comer nunca, né? É. E a última coisa que eu gostaria que todos vocês falassem, pelo menos um pouco, porque isso aqui é extremamente polêmico, tipo. Todas as vezes que eu falei isso aqui com uma pessoa, ela deu uma opinião diferente e estudos mesmo mostram cada uma coisa. Jejum. Funciona, não funciona? Qual nível? Se puderem falar por experiência pessoal o que vocês já leram sobre o assunto. Cara, funciona, depende. O que é funcionar? É perder peso? É o cara que perder a sensibilidade à fome? Cara, eu como aqui duas vezes por dia. Tô ganhando massa, entendeu? É difícil. Bater mais de 2.000 calorias em duas refeições. Tu tem que colocar coisa pra caralho. Mas, cara, num contexto geral é bom, faz bem pro sistema imunológico, entendeu? Tu vai. Não vai ter perda nenhuma nisso aí. Cara, é bom você se expor a esse estado, porque você vai acostumar a controlar seu corpo, cara. Tu vai ter o controle do seu corpo. Mas talvez o ideal seja comer na hora que quiser. Só que fazer isso de vez em quando, sei lá, tira um domingo aí, quer fazer 24 horas. Eu, por exemplo, faço isso, cara. Eu não como no domingo. Mas o resto da semana é jejum 16 horas mesmo. Foda-se. Tem uma janela de umas 8, acho, é 8. 8 pra comer. Tá tranquilo. Se você aguentar aí fazer jejum de um dia inteiro, melhor ainda. É isso que eu faço, cara. Pode ser difícil, mas, tipo, quando bate o primeiro dia, tu chega no segundo tu não tem nem vontade de comer mais. É isso, muito estranho. Só como por obrigação. Quando tu faz jejum intermitente, só como por obrigação, cara, porque vontade de comer às vezes não vem. Não vem. Você, Rafael, você é a favor ou contra jejum? Já fez alguma vez? Cara. Eu não vou falar nada sobre isso, só que tô mofo, entendeu? Eu como toda hora, todo tempo, e como bastante coisa calórica, entendeu? Outra questão também, cara, é que se o cara ele quiser tornar o corpo mais resistente, jejum é fundamental, cara. Seus ancestrais aí, eles não tinham comida o tempo todo, entendeu? Então tu vai sim ficar ali 16 horas de jejum, vai acordar, vai esperar 4, 5 horas para mandar a primeira refeição. Come só o pré-treino e o pós-treino o dia todo. Lota de comida, come um pouco menos antes do pré-treino, para você não ficar pesado no meio do treino ali. E é isso aí, cara. Tu vai descansar ali na hora da digestão e vai ter o dia todo pela frente. Eu nem gosto de comer no pré-treino, cara. Eu meio que simulo que eu cacei. Por exemplo, eu vou treinar em jejum. Quando eu termino o treino, eu vou comer. É como você brinca com os seus receptores de dopamina, cara. Teu corpo fez que... Pensa que tu fez uma coisa extremamente boa. Tu conseguiu o alimento que ele quer. Ele tava buscando. É bom, pra, bom brincar com esse mecanismo aí de dopamina no corpo. O ouvinte tá falando, ouvindo isso aqui agora e pensando, não, mas pra quê? Se eu tenho comida disponível, os caras estão falando de nossos antepassados. A gente pode ter evoluído tecnologicamente, mas o nosso cérebro não evoluiu, a gente ainda tem os mesmos receptores, as mesmas reações. Então, por exemplo, o que o Licão falou agora, que você treina, você condiciona o seu corpo a pensar que você mereceu e depois você come, aquilo é uma coisa boa. Isso vale pra absolutamente tudo, cara. Então, por isso, por exemplo, a gente fala tão contra a pornografia, tão contra a masturbação. Você já percebeu que depois de consumir pornografia, depois de fazer isso, você se sente muito cansado, dá vontade de dormir imediatamente? Isso acontece porque o seu cérebro avisa o seu corpo que você já fez o seu dever natural de procriar. Então ele considera que você encontrou uma fêmea e você procriou, e por isso você pode descansar. É, e você tá apto a reproduzir. Você não tá, você é gordão, porra. É, mas ele não entende, porque tipo, pra ele o estímulo aconteceu da mesma forma. Ele não entende o que aconteceu, ele só entende o que aconteceu. Então tudo isso aqui que a gente tá falando que... Não, porque o nosso antepassado e tal... É por isso, cara, porque a gente pode ter uma cabeça moderna, mas o nosso corpo não reage assim. Então tem que ter muito cuidado com isso, cara. Com dopamina muito elevada o dia inteiro, com aquela sensação de que você tá feliz o tempo todo, que é maravilhosa, mas não é boa, não é natural. É, com comida também... A pornografia é ruim também por isso, então... Cara, mas feliz entre aspas, né, cara? Esses caras são tudo depressivos, não tem energia pra nada. Você pega o cara pra tirar da rede social, ele não consegue ver uma série. Sentar lá quieto, botar uma série tranquila, ou ler um livro. Qualquer atividade que não envolva ficar fazendo porra nenhuma com os dedos. É foda, cara. Uma última coisa sobre dieta agora, essa aqui é também... bastante discutida, mas nunca se chega a um resultado final, porque normalmente as pessoas que falam sobre falam em TV, falam em lugares mais abertos, e tem que usar uma fórmula geral. É que a gente pode entrar mais a fundo nisso. É a questão da água. Existe um padrão que todo mundo fala, não, você tem que tomar 2 litros de água por dia. O problema é que tem gente que pesa 50 quilos e tem gente que pesa 150, então não dá pra isso funcionar. Eu não entendo desse assunto aqui especificamente, mas eu sei que pra dieta como um todo, pra proteína, carbo, tudo é baseado no seu peso. Quanto mais pesado, mais tem que consumir. Então não vai ser 2 litros pra todo mundo. É, como isso funciona na verdade? Água, obviamente, é importante, a gente não precisa falar disso, mas como o cara que tá ouvindo isso aqui sabe se ele tá tomando bastante ou não, e como saber quanto é o bastante caso ele não esteja tomando ainda? Olha, William, vou ser sincero contigo. E com o ouvinte também. Toma água quando der sede, entendeu? Ah, não tá com sede? Não toma água. Eu já tive dietas aí que eu tomava 6 litros de água por dia. No final do dia eu tava sentindo a água entrando no meu cérebro, sentindo tontura de tanto tomar água. É, eu lembro, cara, que tinha uma época que eu dormia mais tarde pra aguentar tomar um copo a mais de água, pra ficar dieta totalmente a risco, entendeu? Então, cara, é o seguinte, toma quando dá sede, não se preocupa com isso, não é... É importante. Mas, cara, se tu tomar quando tu vê que tu tá com sede, vai ter tomado ali 2 litros, 3 litros, sem problema nenhum e... Não vai ficar com essa paranoia aí de tomar água ou não. Vai ter um problema, cara, que o corpo não sabe quando tá com sede. A sede e a fome é muito parecida, psicologicamente falando, cara. Então o cara acha que tá com fome, mas é sede. Aí os caras vão lá beliscar a geladeira, cara. O ideal, cara, é porque aí, Luiz, nesse caso tu foi meio macaco, né? Beber 6 litros é foda. O ideal é tu, tipo, beber no mínimo 37ml por quilo corporal. Isso aí tu ia tomar no inverno. Quando chega verão, tu toma 50ml por quilo corporal, que tu vai suar mais. Isso depende mais ou menos da temperatura que você tá, cara. E da umidade do ar. O ideal é só tomar água aí, cara, porque tu vai confundir toda hora fome com sede, não vai beber direito, os caras ficam retidão, gordão. Às vezes o cara não tem nem gordura, buchinho lá é tudo de água, porque o corpo não bebe água direito. E o cara fica lá morrendo de sede. Outra coisa importante é sal, cara. Não adianta você tomar água e você não se alimentar muito de sal, porque é o sal que transporta a água pra célula. Não só o sal, o carboidrato também. Mas o sal puxa mais moléculas. Então é importante, sei lá, coloca uma pitadinha de sal na boca. E é impressionante que, mesmo na cidade tendo saneamento, mais da metade das pessoas desidratadas do mundo tá tudo dentro da cidade, porque elas não bebem água. Pode olhar aí, cara. Todo mundo quase já conhece alguém com pedra no rim e tem acesso à água. Isso aí é o cúmulo do absurdo, cara. Puta que pariu, velho. Nossa, dá até hoje. Coloca a culpa na creatina, igual os caras que servidor lá. Tipo, cara, o cara fala assim, porra, o ciclo, a creatina se toma 3 meses, sendo que em 3 meses que ela vai começar a fazer efeito, porque é um. Creatina é acumulativo. Não, é 3 semanas, cara. E os caras. 3 semanas ela começa a fazer efeito, mas ela para de fazer efeito em uma. Então, se você toma tipo um mês sim, um mês não, ou qualquer coisa isso parecida, é tu teve uma semana de efeito. Foi isso. Tu não, basicamente não tomou. Daí e o cara fala que. O cara fala que pedra sente no rim. Fisgada. Sente umas fisgadas lá no rim e não sei o que. O cara ingere 10 gramas de creatina por dia, sem nenhuma necessidade. Ele quer tomar 2 litros de água e, porra, cara, pelo amor de Deus, depois tá lá, tá aí nos laudos dizendo que creatina faz mal. Justamente esses caras, velho, eles pegam justamente esses caras que não aumentam o consumo de água e quer tomar 10 gramas de creatina, não sei por quê. É que é um balanço, né, cara? Quanto mais sal, creatina, todas as coisas que interferem no rim, mais água tu tem que tomar. Se, por exemplo, cara, tu tá tomando 50 ml aí na época de verão, você tá tomando creatina também, tu aumenta pra 55. Acabou, tu tem que tomar mais, dependendo da dose. Não tem essa de tomar 10 gramas de creatina, cara. Isso aí é coisa de fisiculturista, você não consegue absorver tanta creatina, até porque você não tem tanto músculo. Mais ou menos, pra cada 5 kg de massa muscular, não é de magra não, não é total. É de massa muscular, de músculo mesmo. Tu tem o músculo estriado esquelético, tu toma mais ou menos 1 grama, basicamente. Tu não vai ter necessidade de tomar 10 gramas nunca. Tu não tem 50 quilos de massa muscular no corpo. E quantidade de água? Tem uma conta exata? Toma 2 litros. É exatamente isso que eu falei. 37 ml a 50 ml. Depende se tá no verão ou no inverno. No inverno tu toma menos, no verão tu toma mais. Mas é muito difícil calcular, cara. Faz não, é 30... o ouvinte médio de sei lá, 80 quilos, ele toma quanto? Ah, cara, o ouvinte médio de 80 quilos, ele tem que tomar mais ou menos 3 litros de água, no mínimo do mínimo, e o quê? No máximo, assim, uns 4. Aí basicamente vai variar isso. Depende se tá no verão ou no inverno. É só... Ou se ele tá tomando mais sal pra ter mais vasodilatação. Ou... coisa do tipo. Falando em vasodilatação, é bom. Uma coisa que eu indico é pó de beterraba. Ela é cheia de eletrólito. Tu toma ela, pô, vai treinar. Tu nem sente sede, cara. Porque seu corpo tá cheio de eletrólito lá, mandando água pro músculo. ATP. Tu fica quietinho. Sim. Isso me motivou muito. Imagina a cena, imagina você, aniversário da sua prima, 16 anos. Sabadão à noite, solzão estralando. Só o que eu digo, mano, é calor. Todo mundo lá, pratinho na mão, comendo. Bolinho de aniversário. Todo mundo perguntando, ô, cadê o Felipe? Cadê o Toguro? Cadê o Rogério? Que obviamente é você, que obviamente sou eu. E nós tá chegando, nós chega como na festa? Mano, não tinha porra nenhuma, isso era um sonho, tá ligado? Eu não tinha porra nenhuma, mano. Meu sonho era chegar num Gol Turbo com, som, com essa música de fundo, ó. Era uma laje, todo mundo ia sair pra ver, caralho, que som é esse, mano? Que esse moleque tumultuando tudo, a vozinha só fala, ah, esse moleque não presta, é o Tangura, Felipe. E todo mundo bugando já com o somzão. Aí você já chega, estaciona, todo mundo já. Caralho, o moleque chegou, mano. Daqui a pouco, tu entra na festinha, mano. Tá as amigas da sua prima, sua tia que você nunca viu na vida. Todo mundo, pai. E você chega como? Sem camisa, obviamente. Você chega pra causar. Você é o cara que causa na família, velho. Robocop. Na mente das pessoas, você tá andando acima. Robocop. Tá chipado, velho. Você vai cumprimentar os outros, a galera tá vendo em câmera lenta você assim, ó. Tudo bem, tio? E o tio, caralho, moleque, tá roubou mesmo. Você roubou a brisa do seu tio, pai. Aí você vai na sua tia. Tudo bem, tia? Sua tia. Caralho, what the fuck, que porra é essa, mano? Chipado no bagulho da festinha aqui. Aí você vai na sua priminha, aniversário dela. Oi, prima. A prima fala, caralho, meu primo roubou a cena no meu aniversário mesmo, mano. Todo mundo aqui bugado, mano. Ninguém bebeu, tá todo mundo alterado. Você bugou a cena, você roubou a cena. Você travou o tempo, mano. Na mente dela, obviamente, mas ela vai te cumprimentar. Olha a brisa, mano. E dessa brisa não está onde nós está hoje, irmão. Bugando tudo, partiu o treino. Porque, mano, pré-treino é do bom. Compartilha esse vídeo se você tem a mesma loucura que nós. Agora, uma pergunta que é meio pessoal, mas eu acho que ela cabe aqui para todo mundo que tá ouvindo. A gente tá voltando a treinar depois de muito tempo parado. Dificilmente alguém tem uma academia em casa com os mesmos recursos que teria numa academia normal. Então, ainda que você treine em casa, você treina com menos carga, você tem menos peso. No meu caso, por exemplo, eu tinha um halter de 9 quilos, eu ficava em casa treinando com esses 9 quilos para fazer tudo, tudo unilateral. Tentava manter a mesma intensidade, mesmo tempo de treino, mas ainda assim era com muito menos peso. E eu voltei essa semana para a academia, reabriu aqui em São Paulo, no resto do Brasil também, ou já reabriu, ou está reabrindo aos poucos. E a força eu mantive ok, tipo, eu perdi bastante peso, perdi 16 quilos no total esses 4 meses em casa. A força eu consegui manter do mesmo jeito, fiz uns testes, eu consegui levantar a mesma coisa. Mas a resistência, cara, acabou. Tipo, o treino de 50 minutos que eu fazia no passado, eu cheguei em 35, eu já não aguentava mais, tipo, eu tava morto já. Terminei meio sofrendo. E aí, hoje, quando eu acordei de manhã, eu não consegui esticar o braço. Tava completamente zoado, sabe? Parecia que era o primeiro dia que eu treinava na minha vida. Aí eu fui pra academia, fiz perna, amanhã eu vou estar com a perna zoada também. Eu meio que já esperava que isso ia acontecer, por estar muito tempo sem treinar, é natural. Vocês já voltaram a treinar também? Se sim, vocês podem falar qual foi a experiência. E mesmo que não tenham voltado, vocês têm alguma dica pra quem vai voltar aos poucos, começa com menos carga? O que eu tentei fazer foi diminuir a carga pela metade. Tipo, antes o que eu fazia com 20, eu fiz com 10. Mas ainda assim não adiantou. Tipo, dor do mesmo jeito. Como faz? Começa com 2 quilos e vai aumentando? Qual é o ideal? Bem, eu nunca parei de treinar. Fiz a home gym. E esse é o argumento que eu dei no último podcast de academia, que o cara que tivesse home gym não ia parar de treinar. Mas enfim, William, para o cara que ele vai treinar agora, para o cara que ele vai reiniciar o treino, ele vai treinar de uma forma muito semelhante da qual ele começou a treinar no início da vida dele, fazendo all body, como é que se fala? Full body. Isso, full body. Fazer o full body dia superior, dia inferior, fazer tríceps, bíceps, antebraço, peito, costas. O foco ali não vai ser ganhar massa, mas ele é acostumar teu corpo ao movimento, ele é acostumar teu corpo à hipertrofia. E é isso aí, com o tempo vai acostumando, e depois de uma ou duas semanas tu vai poder treinar normal sem problema. Recuperar a memória muscular, que chama, né? Cara, tem um problema. Eu acho que o treino de, como é 4 meses parado, é bom que comece bem com carga, bem leve. O primeiro treino que você vai fazer tem que ser com máquina. Total. E muito, muito leve. Não tenta fazer exercício composto, não. E seus tendões não estão preparados. Porque quando você volta para academia, é muito diferente do iniciante. O iniciante nunca treinou na vida, então ele não vai conseguir pegar a mesma carga. Já você que tá voltando, ele consegue sim. Mas só que suas articulações não vão ter a mesma resposta que os músculos. Então tem que ir mais com calma. Procurando um exercício articulado de máquina. Para evitar o máximo de lesão possível. E eu acho que Luiz falou que 2 semanas, cara, eu diria 8. 8? 8? Vai estar de 2 meses treinando assim? Sim, sim, cara. Mas aí não dá pra meter o shape, cara. Aí complica. No meu caso, pelo menos. É, cara, mas é melhor que lesionar. Eu, no meu caso, eu vou fazer exercício com 10 quilos e aumentando 2 quilos em cada treino até chegar no peso que eu cheguei. Isso dá mais ou menos 8 semanas. Pra eu chegar na carga de uns 50 quilos por halter. E essas coisas. Então, 2 meses pro cara ele retornar pro que ele tava antes, né? É, pra ele retornar que ele tava antes, sim. É por aí. Só que é 6 a 8 semanas. Depende muito se o cara fez alguma coisa em casa. Se ele tá completamente sedentário, igual eu aqui, vai demorar mais. Mas até porque o treino em casa não tem como ser a mesma coisa que na academia. Tem nem como comparar. Então, eu queria que você desse sua opinião numa coisa aqui polêmica, que eu já discuti com o Luiz algumas vezes. Você vai ser o juiz, o que você falar tá decidido. Home gym versus treinar na academia, qual é o melhor? Qual pro cara que quer levar a sério o treino, qual vale mais a pena? Cara, sinceramente, olha a academia que o Arnold treinava antigamente. Você acha que tá mais parecido com as academias que temos hoje com uma home gym? E olha o tamanho que o cara ficou. Eu prefiro numa home gym, porque... Então, próxima pergunta, pergunta anulada, esquece a pergunta. É, seguinte, o Licão não entende nada disso aqui não, tá bom? Não ouçam ele. Academia é muito melhor, home gym é uma merda, esquece o que ele tá falando aí. Cara, academia é muito melhor, cara. Então é o seguinte, Licão, você faz a defesa do home gym, o Rafael vai fazer a defesa da academia. Já que tem um cara aqui que tá no time academia igual eu, dá pra gente dividir bem isso aí. Não, tem dois do home gym e dois da academia, né? Beleza. Exato. Então, cara, a primeira coisa que eu odeio é música, cara. Eu gosto de treinar quieto. Nem fone de ouvido, porra nenhuma. Sem barulho, só no treino, sozinho, quieto. Quieto. E se o cara ele quiser ouvir uma música, ele decide qual toca. Coloca um Pantera. Existe um negócio chamado fone de ouvido, cara. Você coloca. Exatamente, cara. Exatamente. Não tem graça nenhuma, cara. Tu vai colocar o fone, vai ter que aumentar no máximo, vai acabar com o teu ouvido e vai ouvir o sertanejo, a Anitta de fone. Cara, vou dar um argumento melhor pra vocês: seria o fato de não esperar, cara. Não revisar os aparelhos ou algo assim. Isso aí. E pra mim, a única vantagem assim, da home gym. Que numa academia boa tu tem muitas variações de aparelhos, muita coisa que, cara, ou tu tem a home gym ali do Renato Carniani, aí eu digo que a home gym é melhor, mas se tu não for rico e pra academia muito mais cara, viável, e cara, a home gym é coisa de boy, cara. Cara, tem que ser boy pra ter uma, cara. Não dá pra ter uma coisa assim, bastante. Cara, bastante dá pra fazer coisa tudo ali. Com uma barra e um banco. Acabou. Exatamente. Cara, se você tiver uns 3 meses ali somando salário, conseguir separar uns 1.500, compra barra de supino, barra W, uma mais curta ali pra fazer um tríceps. Compra peso, uns 80 quilos em anilha, acabou. Tu tem tudo, tu faz todos os compostos. Tu treina tudo, perna, braço, tudo que tu imaginar tu vai treinar. Vai ser um treino totalmente funcional, sem frescura, à moda dos seus ancestrais. Tem que considerar outra coisa também. A academia agora, os caras estão em déficit porque ficou fechado pelo corona. Então a academia vai estar... R$20 a mensalidade, cara. Eles vão tentar levar a gente pra lá de qualquer jeito. Home gym, os caras estão cobrando R$10 o quilo de peso de anilha no Mercado Livre. Então, se você quiser treinar home gym, você tem que ser muito boy. Não é R$10, William. Onde é que é essa promoção aí? Porque em todo lugar eu vejo 20, cara. Você vai pagar muito caro em anilha, cara. Enquanto a academia é só você passar na frente que os caras te puxam pra dentro. Não, vem aqui, vamos treinar. Você faz um plano aí de 6 meses. Vale muito mais a pena. Se você é playboy, aí você fica aí no home gym. Se você é um cara, trabalhador brasileiro, um brasileiro exatamente, médio como cara. Eu e o Rafael... Você tem que lembrar também, cara, que tu vai pagar R$20, vai treinar 30 minutos e vão te mandar pra casa, cara. Porque ali é 30 minutos, entendeu? Cara, eu não sei que academia é essa aí, cara. Aqui em São Paulo tem ciclos e tipo o ciclo dura uma hora. Então, das 2 às 3... Se você chegar lá, tipo, 2h40, 3 horas tem que ir embora. Você não pode ficar mais tempo. E aí sai todo mundo, eles limpam a academia inteira e vem o próximo. E isso é a verdade. Pelo menos por enquanto não pode treinar direito, não. Então já imagina aí a qualidade do seu treino pagando R$20. Imagina treinar de máscara, que nem cara. O cara suando ali, ofegante, igual um porco, e falando, não, mas pelo menos eu não fiz home gym. Tá tudo bem. Pelo menos eu não vendi minha casa pra montar um gym. Exatamente, cara. Velho. Cara, home gym custa caro, cara. Home gym, cara. Tu pode tacar os pesos no chão, sem dor. Tu pode gritar no treino. Cara, a verdade aqui é que o home gym só é pelado, superior, cara. Se for a do Carniani ali, cara. Do Carniani, desse pessoal rico aí. Daí não, eu digo, cara, o cara tem uma academia melhor que a Smart Fit em cima da casa dele, cara. Cara, máquina é coisa de gay. Exatamente. Tu tem que pegar a sua barra aqui, fazer os exercícios. Você tá falando isso, mas você treina em academia, né, seu vagabundo? O cara tá defendendo o home gym aí e vai academia. Exatamente, cara. O cara, ele refuta a própria academia no ambiente dela. Seu verdadeiro chefe. Cara, treina bravo, falando que merda, cara, que ele tá fazendo. O cara é o Baruque, cara. O cara é o verdadeiro Baruque da academia. Vamos entrar na parte aqui agora de suplemento. Primeiro, o mais básico. Voltando a treinar, você volta a tomar suplemento direto? Tipo, logo de início você já vai tomando o que você tomava antes? Ou você começa aos poucos? E não só suplemento, mas também hormônio. Voltou a treinar, volta a tomar? Ou tem aquele tempo de reacostumar o corpo antes de usar a coisa? Por mim, o suplemento pode tomar normal, não tem nenhum motivo pra diminuir. Agora, quem manja do hormônio são os outros dois aí. Cara, sobre o hormônio, eu não aconselharia voltar a tomar não, cara, porque é o seguinte, o hormônio, ele é um multiplicador ali de resultado, entendeu? No primeiro mês ali de readaptação, tipo na academia que tu vai recuperar tua memória muscular, eu não indicaria não, cara. Talvez SARMs ou algo assim mais leve, mas hormônio assim não, cara. Não pra alguém iniciante, não que alguém que saiba o que tá fazendo venha aqui ouvindo o podcast, entendeu? Tipo, não um iniciante, tipo, talvez um mais avançado, alguém com conhecimento mais avançado consiga montar um ciclo ali de, sei lá, de voltar pra academia, entendeu? Uhum. Mas eu não recomendo não, cara. Tipo, só se o cara for muito avançado e esse cara com certeza não tá ouvindo aqui. E suplemento, você recomenda voltar com tudo mesmo? Creatina, glutamina, whey pra voltar na dieta? Exatamente, vai aos cara. Poucos? Glutamina é coisa de gordão, valeu? Imunidade. Não, cara, glutamina é bom, cara. Volta com tudo, cara. É tipo aquela conversa quando o cara vai entrar na academia, ele pergunta, mas eu começo com o suplemento já ou não? Cara, começa, cara. Compra ali a creatina. Cara, isso aí é tudo mito, cara, que tu não pode começar suplementando, cara. Eu suplementei no primeiro dia que eu entrei na academia. Eu fui já com o meu hipercalórico tomado. Vou dar até uma dica, é bom já começar usando creatina, que ela demora a acumular no corpo. Tu aí tá em casa. Exatamente, parado, cara. Vai tomando creatina, já pra cara. 3 semanas depois já ter efeito. Exatamente, cara. E você já aproveita o tempo aí, gasto. Quando tu chegar na academia, vai estar a creatina no seu corpo já. E creatina é barato, pô. Não tem desculpa pra não tomar, não. O quilo é 100 conto e 1 quilo tu usa num ano. Um ano. Sim. Dois também. Então não. E desculpa, e creatina é creatina, cara. Não tem porquê. E além disso, tem que usar ela com carboidrato, cara, que ela é insulino dependente. Então, você não vai colocar ela com wheyzinho, não. Manda ela com uma dextrose. Quais são os suplementos essenciais? tipo, creatina, whey, se o cara precisa bater macro de proteína, não consegue. É, glutamina, mais alguma coisa além disso? Ômega 3, essas coisas, vale cara, a pena dizer, EMA? Depende, cara, do biotipo do cara. Por exemplo, eu sou ectomorfo, eu tomo ali a minha dextrose. Pô, cara, mas, assim, o obrigatório mesmo, creatina ali, multivitamínico e mais nada, tudo depende da dieta do cara. Mas, sei lá, em segundo lugar, whey, que não pode faltar. Na verdade, o que não pode faltar é whey e creatina. O resto, cara, tu arruma na alimentação. Ou tu, sei lá, multivitamínico para complementar a dieta. Talvez tu não esteja comendo legumes e verduras o suficiente para conseguir algumas coisas ali. Mas, enfim, cara. Tem uma galera que usa ZMA, que é zinco e magnésio, só que não faz sentido algum, porque o zinco e o magnésio competem pelos mesmos receptores. Então é bom você comprar o zinco separado, o magnésio separado, tomar o zinco de manhã e o magnésio à noite, que é a glicina. O zinco de manhã pra tu acordar seu saque já, fortalecer seus soldados, e à noite, mano, é pra dormir melhor. O magnésio ajuda nisso. Você quer pergunta mais pessoal, porque eu tomo há muito tempo, não sei se tem efeito ou não, mas se puder comentar ele. Beta-alanina. Pra falar a verdade, eu comecei a tomar beta-alanina porque o Léo Stronda fala na música dele. E eu falei, pô, se o Léo Stronda fala, deve ser bom, e toma, tipo, 3 anos. É bom mesmo? Posso continuar? Cara, é bom sim, cara. Tu toma? Pelo efeito, cara. Eu comprei da Growth e lá disse pra tomar uma cápsula por dia. Tomou uma cápsula por dia. Sigo recomendações práticas aqui o tempo todo. Cara, eu acho que a dose é pra cima de 12 gramas por dia, eu acho. Ou 5, não tô lembrando exatamente. E a creatina, a betalanina é como a creatina, ela vai estacando no seu corpo. E quando ela vai estacando nas, acho que articulação, não sei. Mas ela vai uma hora, vai começar a coçar teu corpo. Tu já te sentiu coceira? Já, e é horrível, cara. Tipo, eu via comentando sobre isso em fórum e tal, eu achava que era um negócio leve, mas não é coceira de tipo, sei lá, como se tivesse uma pena passando, é coceira que você sente dentro da sua pele alguma coisa coçando. Parece que ela vai. Exatamente, cara. Parece que tem um bicho andando dentro da sua pele, cara. Olho. Horrível. Cara, sinceramente, eu comprei beta-alanina justamente pra sentir isso, cara. Só pra sentir o efeito da coceira, cara. É, inflamatório. Então, eu uso ali a beta-alanina como pré-treino, usava na verdade. Quer outra dica? Não agora que a quarentena tá aí, que tem que pôr termômetro na testa. De cão? Pegar sol antes do treino pra aumentar a vasodilatação. Porque o sol libera nitrogênio na rede sanguínea. Que foi? É, seria bom a gente falar, cara, sobre o pré-treino e a nossa experiência, cara, com o cafeína. Vamos fazer o seguinte, eu falei isso agora, mas vamos fazer da seguinte forma. É, vamos dividir, tipo, digamos que o cara vai treinar à tarde, tipo, final da tarde, início da noite. É, horário ao longo do dia. Ele acorda, o que, que ele toma de manhã, então? Não precisa ser nada muito profundo, que ele vai tomar assim, básico. Ele toma. Se ele for tomar ZMA, ele toma zinco de manhã, whey para já começar a bater a meta diária de proteína. Mais alguma coisa de manhã ou não precisa? De manhã sem treinar, tipo. Acho que suplemento de manhã, cara, só vitamina D3, o zinco, junto com gordura e proteína. Eu não comeria carbo de manhã porque deixa o cérebro em estado de alerta. Deixa o multivitamínico toma de manhã ou não? Pode ser, mas eu não tomo multivitamínico, não. Tem coisa de cara, toma de depois do almoço. Beleza. Então, antes do almoço. Tomo o quê? Eu tomo ômega 3. Vale a pena tomar ou não? É muito bom, chama 5-HTP, é bom tomar. O ômega 3, tu tem que olhar a concentração de DHEA dele, que é o que importa, cara. O DHEA tem que ser mais alto que as outras, que o outro, gordura que ele compete. O DHEA é o que importa no ômega 3. Que é o Dexa... Ah, esqueci o nome, foda-se. Beleza, o cara procura no Google aí, cara. Existe um site chamado Site do Google. Você pode procurar DHA, você vai achar. É, pré-almoço, ômega 3, ou o que você recomendou agora. Almoça, e aí, tipo, o cara vai passar 3 horas e ele vai pra academia. O que tomar agora de pré-treino? Eu não tomo pré-treino, Mas sei que tem toda uma cultura em torno disso. Tem uns caras tipo Toguro, que meio que são garotos propaganda de pré-treino. O cara vende todos os pré-treinos do mundo. E tem gente que fala que é muito foda, tem gente que fala que não, que você toma só um café já tá bom. Toma café com água de coco. Existem diferentes versões do que é o melhor pra tomar. O que vocês tomam, o que vocês recomendam pra, pro ouvinte tomar também? Cara, eu acho que o Luiz começar aqui, o Luiz. Aí depois a gente dá nossos relatos, eu acho, ou não. Eu nunca tomei nada, não, cara. Cara, então eu vou começar aqui sobre pré-treino. Eu já tomei alguns, tenho histórias ruins, como essas experiências ruins com pré-treino. Acho que o cara fica completamente independente. E, cara, eu, sinceramente, não vale a pena entrar assim no ciclo vicioso do pré-treino. E ali existem pessoas que têm sensibilidade à cafeína, como eu. Eu acho que o Licão aí também tem, porque a gente passou por uma experiência parecida. E, cara, sinceramente, velho, eu tomei 420mg de cafeína, porque os pré-treinos aqui no Brasil, os pré-treinos nacionais, eles são completamente cheios de estimulante. E, na verdade, cheio de estimulante, não, só um estimulante, que é a cafeína. Eles são limitados, então eles compensam todas as substâncias que eles não podem usar em cafeína. Daí, cara, tu toma a primeira vez ali, se tu tiver sensibilidade, tu se fudeu, tu vai ter um ataque cardíaco ali e tu vai duro pra emergência, como eu fui. Inclusive, desenvolvi uma ansiedade física depois, que se persistiu por meses, cara. Exatamente, eu não tinha ansiedade antes. Uma ansiedade física, cara. Não uma ansiedade, ó, tô esperando alguma coisa. Mas ali, de tu tá parado, a pressão começar a cair, não conseguir respirar direito. Mas e, por ter tomado, cara, uma vez, ou você tomou recorrente? Exatamente, cara. Uma vez. Uma Caralho. Única vez. Ali, 420mg de cafeína, que é uma quantidade enorme. É ali o limite diário, assim. Tipo, não tem nenhum pré-treino que tenha mais que isso no Brasil. Tomei uma dose. Fui pra emergência duro, cara. Foi horrível. Antes disso, eu fui pra academia, treinei, fiz um treino excelente. Eu puxei mais carga do que eu puxava. Menos isso, né, cara? E pra emergência tá de boa, seu treino melhor. E aí eu fui. Eu tava na rua, cara. Comecei praticamente a surtar. E fui direto pra emergência, cara. Na emergência foi horrível. Depois eu fiquei meio sequelado, né? Tive sequelas disso aí e persistiu uma ansiedade por meses que passou, cara. Mas daí aconteceu o seguinte: eu fiquei pensando, porra, será que eu tenho sensibilidade à cafeína mesmo, ou foi porque eu tomei de estômago vazio? Daí, cara, eu comprei ali um pré-treino importado com menos cafeína, porque se tu perceberes, se o ouvinte perceber, os pré-treinos importados, eles têm muito menos cafeína do que os nacionais. Esse bem menos cafeína. E eles têm outras substâncias, por exemplo, alguns vêm uma betalanina, outra é uma coisa chamada Vinitrox, alguma coisa assim, que é algum tipo de substância para dar pump. Tem oibino, tem uma fila. Não, cara, vem várias coisas assim que os pré-treinos nacionais não vêm. Daí tinha pouca cafeína ali, eu tomei, cara, e eu já tinha recuperado da minha primeira ansiedade. Daí eu tomei, fiquei sequelado de novo, fui pra emergência de novo, toda a história, só que mais leve dessa vez. Não cheguei aí duro, mas foi mal, foi muito, sei lá, sabe, foi bastante, como eu posso dizer... Traumatizante. Não traumatizante, foi... Eu senti angústia, sabe? É uma coisa angustiante ali que tu fica... Uhum. Fica, cara... só quer que passe e não passa. Depois tu fica sequelado com ansiedade física. Porque não é ansiedade, assim, de insegurança. Aquela ansiedade, ah, eu sou inseguro. Eu tenho metas e tudo mais. Não... Uma ansiedade física, cara. Eu acho que é a pior ansiedade que alguém pode ter. Mas, cara, sinceramente, para qualquer pessoa, eu recomendo começar com uma dose mais leve para ver se não tem sensibilidade. E se não tiver, aumenta, cara. Estourou os receptores também. Exatamente, cara. Eu estourei os meus receptores, fiquei completamente sequelado. E, cara, cafeína é uma droga. Vocês têm que lembrar disso. O ouvinte tem que lembrar que cafeína é uma substância que vicia. Que vicia e que o pré-treino, cara, os caras ficam literalmente viciados em pré-treino. E eles se orgulham disso. Olha, o pré-treino que eu tomo, quanto mais forte, melhor. O cara, ele não tem mais, a sensibilidade dele foi pro buraco, o cara não sente mais nada. E só em altas quantidades, porque é uma droga, cara, tipo um viciado. O viciado, ele precisa de uma dose maior sempre. E exatamente os consumidores de pré-treino, os caras são o craco, os cracudos da maromba, entendeu? Cara, o Toguro é um exemplo lá. Máximo disso, cara. O Toguro, ele faz coisa tipo, ah, vamos treinar, vamos misturar quatro pré-treino aqui. Aí ele põe quatro pré-treino de uma vez na chequeira, toma, tipo, sei lá, toma 1000 miligramas de cafeína de uma vez, 1600 se ele tomar quatro nacionais, e vai treinar. Só que, tipo, ele acha um bagulho foda, porque dá um pump, cara, dá, o cara, cara treina com vontade, mas ele tá completamente louco. Fiz a verdade aqui sobre o Toguro, mas ele não toma só pré-treino nacional. Pelo ouvinte que viu os vídeos dele, ele sempre dá uma misturada em várias coisas. E muitas coisas aí é que ele traz de fora, cara. O Toguro já inúmeras vezes já falou, ah, tipo, esse aqui sozinho não faz muita coisa não, mas a mágica tá aqui, a bruxaria que ele fala, não é? A bruxaria tá nesse aqui, com esse, com esse, com esse, ele faz a mistureba dele lá e tá, sei lá, pré-treino dele. Mas esses pré-treinos nacional, mano, cara... Uma pra corda. Cara, os receptores do Toguro estavam todos estourados. Isso se ele tem, cara. Ele toma, ele tem que tomar... Ele tem que tomar, assim, 1 grama de cafeína pura pra ele sentir alguma coisa na alma, cara. Porque ele não sente mais nada, cara. E 1 grama é, tipo, uma dose, assim, letal, sabe? Mas é o seguinte, cara, eu recomendaria ali tomar o café mesmo, o café funciona, cara, o básico funciona, entendeu? O básico sempre vai funcionar, não tenta macaquear não, o ouvinte não tem que macaquear, tipo, ele tem que começar no básico e depois vai ajeitando algumas coisas mais específicas, assim, como beta-alanina e outras coisas assim, mas... O básico funciona. Como o Licão defende aí junto com o Luiz, que o pessoal só precisa ali de algumas aninhas e um sei lá o que eles falaram, uma barra pra treinar, e é isso, cara. Isso funciona, funciona, mas enfim, cara. É isso. Licão, divide da mesma opinião. Não precisa de pré-treino, toma só um café e tá de boa, ou você recomenda tomar alguma coisa? O meu problema com o pré-treino foi parecido com o dele, cara. Só que eu era um cara normal também, eu tinha ansiedade, pô. Até por isso que eu odeio o estímulo sensorial hoje em dia. Odeio bebida, música, essas merdas. Porque que aquilo lá me deu um efeito tão fudido, eu fiquei fudido da cabeça. Qualquer musiquinha que eu escutava eu ficava maluco, eu comecei até escutar, até enxergar a música. Não sei se vocês sabem o que é sinestesia. Eu comecei a ter isso. Toda música que eu escutava, eu começava a enxergar e ficava até borrando minha visão. Ficava maluco. Até hoje eu tenho um pouco disso ainda, mas parou. Mesma coisa? Tomou pré-treino e ficou assim? Ou seu caso foi diferente? Tomou pré-treino e fiquei assim, cara. Caraca, não tinha ideia disso. Eu achava que pré-treino era um bagulho seguro. Tipo, sei lá, vende na farmácia, achei que era tranquilo. Eu comprei literalmente o mesmo Dormete, que é 420 mg de cafeína, quieto, tomei, fiquei doido. Eu tava até estudando pro ITA, não consegui mais, eu fiquei maluco. Qual é a marca do pré-treino que vocês tomaram? Pode falar, não tem problema, não. Só pra ninguém comprar. Cara, mas é uma nacional. Você lembra qual é? Fala aí, pô, pode denunciar o judeu. Eu comprei o Mega Pack Darkness da Integral Médica. Não comprem, porque ele não é um pré-treino de verdade. É só um multivitamínico com muita cafeína, cara. Não vale o preço. Se o cara quer tomar pré-treino, cara, compra um importado. Porque o nacional vai ser caro e não vale não, cara. Não vale a não pena. Não seja nacionalista na hora de tomar pré-treino, que você vai ficar maluco, vai ficar desgraçado de sua cabeça. Exatamente, cara, mas o nacionalista, cara, ele toma café, café preto, cara, antes do treino ali. Cara, o cara vai consumir o pré-treino dos avós dele, entendeu? Café ali, antes do treino, e nada mais, entendeu? Esses caras que precisam de motivação pra treinar não gostam de treinar, não. Vai tomar no cu. Exatamente. Tem que ir pra cara. Academia porque tem que ir, cara. É disciplina. Durante o treino, você se recomenda tomar alguma coisa? Não. Cara, eu tomo dextrose porque, como eu tava conversando com o Licão antes da call do programa aqui, porque o que seria assim a dextrose? Seria um carbo de rápida absorção, glicose pura ali, e isso vai ajudar o meu metabolismo não consumir a minha massa magra como fonte de energia. Não, daí mas já. Não é massa magra, pô, é só o glicogênio. Ah, cara, o músculo ali consome sim o ectomorfo, cara, é o meu. Metabolismo é muito rápido. Cara, pra quebrar uma fibra de músculo é muito difícil. Tem um mito aí, cara, os caras ficam acreditam na janela anabólica até hoje. Os caras ficam se não comer, cara. Vai catabolizar. Isso é uma cara, piada. Mas, cara. Sinceramente, cara, eu sou meio inseguro enquanto se isso é verdade ou não, mas se é verdade ou não, se é mito ou não, eu continuo fazendo, cara. Depois do treino ali, eu no intratreino eu tomei minha dextrose, depois do meu pós-treino ali é tomar um whey com aveia, e é isso, cara. Não. Comer. Como eu já disse lá no início, cara, eu finjo que eu tô caçando. Eu mando o dextrose depois junto com a creatina e só, cara. Aí depois do treino dá aquela dormida, né? E baiano. E... Cara, quando você tá treinando, você dorme igual a princesa, cara. É muito bom. Esses quarentena fodeu o sono de todo mundo. A gente tá gravando aqui madrugadão. Muito bom. Cara, eu não recomendo tomar nada, a não ser que tu, sei lá, tenha hipoglicemia. Porque não, dependendo do seu estoque de glicogênio, não precisa, cara. E se for igual eu tiver. Se você, assim como eu tiver diabetes, não tome dextrose que você vai morrer. Só deixar o aviso aqui. Fica longe de dextrose. Esquece essa parte aqui. Pós-treino, whey. Também concorda que o whey é a melhor coisa? Ou adiciona alguma coisa aí pro. Lembrando que é pro ouvinte normal, hein? Não vai mandar umas coisas de dieta de Mr. Olympia que você viu na internet, não. Tem que adicionar glicose, né, cara? Como eu falei, você vai. O seu whey vai virar carboidrato, tomando L5. Ou você pode comprar o whey concentrado, que já vem com... Só que a lactose não é... Vem parte galactose e parte glicose. É melhor tu mandar uma dextrose mesmo, junto com o whey. Que aí já... Ou antes, cara, a dextrose ali, intratreino. Ah, cara. Ah, sei lá, cara, eu não gosto não. Daquela vontade de... Você pode comer alguma coisa pra ficar no... No lugar, você pode ser lá comer pão, por exemplo. Pode. Que não tem tanto açúcar assim, meio que. Se for um pão glicose mesmo, que alguns tem açúcar mascavo, essas merdas. Eu falo dextrose porque é mais fácil de absorver, não tem que ser quebrado, ela já vai direto. É mais rápida a absorção. É muito comum você ver aqueles caras dizendo, tipo, depois do treino, 2 horas depois toma tal coisa, 3 horas depois tal coisa. Isso é verdade mesmo ou não precisa? Macaco. Macaco, não, macaco. É o que eu falei, cara. Janela anabólica é besteira, cara. Você não... Até porque o cortisol é importante pro seu corpo, cara. Eu já vi uns caras me perguntando lá. Ah, cara, como é que eu faço pra zerar o cortisol? Eu falei, morrendo, né, filho da puta? Caralho. Que ódio. Os caras acham que catabolismo é ruim pro corpo. Se você não catabolizasse, tu ia ter câncer 100% do seu dia. Ia começar a crescer célula aí e ia ter câncer toda hora. Pera aí que eu tô puto. Ah! O ouvinte aí, esse é o efeito do pré-treino. Tô muito ligado. Exatamente, cara. Tô puro, pô. É só efeito. Não tome pré-treino, cara. Não caio no papo do Toguro judeu. É, tu pode até olhar na cara do Toguro. Ele vai entrevistando o Cotoquim. Ele, pô, meu pipa aqui. De atenção foi pro caralho. Atenção do cara. Todo mundo fala isso, é tipo o Ronaldinho Gaúcho. Tu olha pra ele, ele tá viajando. O Toguro antigamente ele era macaco, mas era um macaco preenchido, ele tinha alma. Hoje não, tu olha pros olhos dele, é um olho de morto. Exatamente. Sabe o que a turma chama do olhar de mil picas que mulher tem? Mulher muito rodada? Exatamente. Toguro é o único homem no mundo que tem esse olhar, cara. É o único. Sim. Se olha qualquer foto dele, você percebe o mesmo olhar da Suraki. Ele e a Sayuri, cara. Tu pega a foto deles dois, tu vê que os dois só falta perecer o corpo, cara. Porque o preenchimento já é. 2 horas depois, então, pescaria, não tem esse negócio, mas antes de dormir, tem uma coisa importante de tomar, especificamente antes de dormir. Não manda carbo, cara. Tu manda. É, porque se tu mandar carbo, vai ficar competindo. Se insulina vai ficar competindo com GH, cara. Então é melhor tu mandar só gordura. O carbo tu manda no meio do dia. Não, nem antes de acordar, nem depois antes de dormir, cara. Senão pode foder alguns sistemas do seu corpo. Cara, você mandou nem antes de acordar, hein, cara. Isso é muito bom. Não comi antes de acordar, não. Eu não falei. Não tá errado, tu acorda todo dia, né? Cara, é, cara, só pra dar um adendo aí, na tua pergunta, tem alguns fitoterápicos como melatonina, ashwagandha. É fitoterápico, é hormônio mesmo. Tanto que você tomar demais, tu pode ter problema de não produzir. É bom você comprar precursor da melatonina, não a melatonina em si. E como todo hormônio, ela vai parar de produzir, cara. Cara, mas a ashwagandha é realmente um fitoterápico e eu recomendo aí, eu acho que o Dica também recomenda, inclusive. Sim, cara. Eu recomendaria o triptofano, o magnésio. Aí, pra quem teve o problema que eu e o Lucão tive, que eu aposto que é muita gente, cara, eu e o Lucão, a gente concorda que não é bom, cara, tomar remédio assim, cara, só se precisar mesmo, porque, cara, não dá pra resolver um problema com outro. E, cara, se tu quiseres cuidar, assim, da tua ansiedade, cara, tu tem que aguentar e usar fitoterápicos, assim, pra dar o suporte. O Licão aí não usa nada. Remédio, mas... não, o remédio é muleta, cara, não vai te curar. Vai exatamente, cara. Ali, a ashwagandha, cara, é feito de uma planta que dá ali nos Alpes da Índia, por ali, e só tem lá. E, cara, é uma planta aí milenar, usa uma planta ashwagandha, uma coisa milenar. E, cara, eu uso isso aqui há milhares de anos e funciona, cara, funciona. Eu mando aqui, ó, tô com o meu manipulado na mão, eu mando 500 mg de ashwagandha, 100 gramas de ginkgo biloba e mais 500 mg de glicina. Eu falei 500 mg de ashwagandha? Falei, né? Sim. Enfim, cara. Pois é, mando essas 1.500 gramas aí no meu manipulado e, cara, funciona. Inclusive, aí... Então, adendo aí sobre a glicina, tem artigos que falam que ela otimiza o ATP. Então, ela tem completa sinergia. Filha da puta, esse cachorro, cara. Peraí. Pode continuar, tá de boa. Peraí. Cara. Todo mundo ficando puto aqui, olha o grego. Cara, voltando ao ponto aqui sobre a glicina, cara, a glicina, ela tem... Ela tem uma completa sinergia com a creatina, cara. porque, como eu já falei aqui, ela ajuda ali o ATP, e então ela otimiza o efeito da creatina. Então, cara, glicina só tem benefício, cara. Tipo... E aumenta seu estado REM também, que é maior. Exatamente, cara. O sono, cara, é mais profundo. Glicina é barato. É barato e não tem por que não tomar, assim, tipo... Eu dá um suporte na ansiedade. Eu também, que é a GABA e o 5-HTP, que é o triptofano. Não precisa ser o sublingual, não. Eu acho que o 5-HTP tomando uns 150 a 300 miligramas. E a GABA tu pode mandar de 1 a 5 gramas, cara. Eu uso 5. Mas vai começando por baixo. Depende do tamanho do teu corpo também, que tu vai ter mais receptor pra ela se ligar. Se tu for um nanico aí, tu toma 500 miligramas aí. Nanico quanto? Grande quanto também? Tamanho do lobinho lá, 1,60. Salve, Lobão. Salve, Lobão. Piada agora que 10 ouvintes entenderam o resto do cara, o que ele tá falando? É 1,60, cara. Tipo, e não tomar uma coisa que chama Feniboot, cara. Ele tem um efeito, acho que é parecido à Ritalina ou do Rivotril. Eu não sei, é um dos dois. Sim, os dois são diferentes, mas foda-se, não lembro o nome. Ele age nos precursores de GABA, mas ele também é um viciante. Ele pode tranquilizar, sim. Mas só que ele vai te viciar nele. Não, colágeno, estou... vale a pena tomar? Cara... Cara, colágeno ali pra um cara que é jovem não vale a pena tomar. Tem 40 anos? Não. Cara, colágeno pra um cara jovem não tem nem sentido, cara, porque a tua produção ali de colágeno tá alta ainda. E, cara, o colágeno, ele nunca vai pro lugar pra onde tu quer. É tipo gordura, cara, não tem como secar gordura localizada. Gordura seca por inteiro no corpo, cara. Vou explicar como é que funciona, cara. É um mecanismo de absorção de aminoácidos. Quando tu come um boi, tu vira um boi? Me explica aí. Não, né, porra. Se comer colágeno, tu não vai produzir colágeno. Seu corpo vai usar ele pra outras coisas. Aminoácido vai ser quebrado e vai ser readicionado onde seu corpo precisa. Não vai necessariamente pra onde tu quer, cara. Não tem pra que tomar colágeno. Não tem pra que, cara, pra um cara jovem não tem pra quê, mas se o cara for assim mais velho, ou pra mulher, assim, não vai pra produzir, mulher, cara, não vai produzir, mas vai dar um suporte pro colágeno endógeno. Não, é só proteína isso aí, não vai produzir não. É só o cara comer mais proteína, pegar mais sol. Pois é, cara, só que vai dar um suporte o colágeno. Cara, dá, a gente vai entrar numa discussão ao vivo, cara. Sim, não dá, não. É como eu falei, cara, tu vai comer pé de galinha, teu pé não vai virar pé de galinha, pô. Eu não vai virar função. Só tem uma exceção no colágeno, que é o tipo 2. Esse sim, tu pode cogitar e usar, só que ele é meio caro. Caro pra caralho. Então, pra ter o efeito desejado. Mas o glicina, exatamente, cara. O normal, tu não vai precisar usar porque ele é como se fosse um BCAA, qualquer merda do tipo. Realmente. Eu tava falando do colágeno tipo 2. Assim. Colágeno que, inclusive, tipo 2. Minha tia toma, cara, colágeno tipo 2. Além disso, tem alguma outra coisa que não vale a pena tomar? Tipo, BCAA, já é mais conhecido, mas tem alguma outra coisa que a turma tá comprando à toa? BCAA tu toma se tu for rico. Funciona, mas funciona em altas quantidades ali. Cara, ali... Vai tomar cápsula, né, cara? Isso é palhaçada. É, cara, cápsula só tem, cara, o BCAA em cápsula é ali o arauto de como a indústria do suplemento no Brasil é pilantra e completamente mercenária. Os caras fazem ali pra ganhar dinheiro. Se o teu nutricionista te passa BCAA em cápsula, tu já tem que desconfiar ali que ele tem algum tipo de patrocínio algum tipo, ele recebe alguma coisa pra te passar aquele BCA ali, porque tu tomar, assim, 4 gramas, cara, de BCA, cara, não vai fazer absolutamente efeito nenhum. Dependendo do teu peso, tu tens que... Cara, normalmente, olha aí, o Coach Rubens lá da Dragon Pharma, ele diz o seguinte, o Leandro Twin também diz a mesma coisa, tu tens que tomar 0,2 gramas para cada quilo que tu tem no corpo. Então, daí tu já faz as contas. Um cara de 100 quilos é 20 gramas, pô. Cara, e 20 gramas ali... se 20 gramas só... não vem no potinho de cápsula, cara, não vem. Exatamente, cara, tu vai ter que tomar ali... Cara, tuas cápsulas vão terminar em 3 dias ou 4 dias ali tomando o BCA. E, cara, não tem dinheiro assim que aguente isso, cara. O que eu recomendaria é tomar o BCA em pó. Em pó, mas também, cara, é caro, velho. É caro da mesma forma. Cara, não precisa, e, cara, a carne já tem, valeu. Exatamente, cara. Cara, BCA é um negócio assim que é pra quem é profissional, entendeu? Pra quem realmente precisa ali. Que funciona, mas é muito caro. E, cara, o cara que toma BCA em poucas quantidades, ele tá larpando ali. Só LARP, tudo que ele sente é placebo. É, os caras falam, pô, mas eu senti menos dor no treino. Porra nenhuma, macaco. Aí tem essa macaco. Parada. Cara, tem uma parada. E tudo que você puder comprar em pó ao invés de cápsula é melhor também. Desde BCA até maca peruana. Eu acho que o quilo de BCA de qualidade é uns R$400, então não compensa. Não compensa. Não tem pra que comprar isso. Antes da gente entrar em hormônio especificamente, uma coisa que era muito comentada há uns 2 anos atrás, mais ou menos, caiu um pouco, mas agora tá voltando cada vez mais, que é o uso de SARMs. SARMs, assim, do jeito mais burro possível, que é o jeito que eu entendo, porque eu não entendo nada de hormônio. SARMs é hormônio sem injetar nada. Tipo, você toma um negócio que vai aumentar a sua testosterona natural, que vai aumentar o seu GH natural, como você falou que tem SARMs pra tudo, até pra melanina. Você vai tomar alguma coisa que vai mudar o seu eixo hormonal natural, mas você não precisa de injetar nada e também você não tem efeito colateral. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi no Gymcast, que é com o Jason falando, e ele falava como se fosse a 8ª maravilha do mundo, cara. Tipo, não, SARMs vai substituir o hormônio injetável, não vai existir mais hormônio injetável daqui a 10 anos, SARMs vai acabar com isso. SARMs não tem colateral, SARMs não tem contraindicação, pode tomar, é foda, é perfeito. Mas aí depois eu descobri, graças ao Hermet, inclusive, que me contou isso, que o Jason, ele tinha uma boa parte do produto que ele fazia propaganda. Do SARMs que ele fazia propaganda, ele tava ganhando em cima porque ele era sócio também. Então não sei também quão válido isso é. Como eu disse no começo, muitas vezes as pessoas querem te vender coisa e vão te falar o que vai te deixar feliz e vai te fazer comprar. Eu não sei se vale no caso dele, porque eu nunca tomei, não sei como funciona exatamente, vocês vão responder isso agora. SARMs é realmente tudo isso, é realmente essa maravilha. É indicado para todo mundo, não tem contraindicação, ou assim como o hormônio tem os riscos e tem que tomar com cuidado? É porque tem coisa diferente, né? Tem o SARM e os peptídeos, né? Isso aí que eu falei da melanina é peptídeo. Que o peptídeo vai fazer o quê? Vai aumentar algum hormônio específico no seu corpo. Vai aumentar a produção. Então é isso. Hormônio, ou pigmento, proteína. E os SARMs não. O SARMs é completamente diferente. O SARMs ele é basicamente um esteroide. Ele é esteroide. Ele vai atuar na seu receptor androgênico. Só que diferente do no esteroide comum, ele não vai atuar nos receptores que... Pera aí. Diferente do esteroide comum, ele não vai se ligar aos receptores que ele não quer se ligar. Ele vai se ligar somente no músculo. Ele vai se ligar somente nisso, porque ele não vai ter colateral androgênico, cara. Ele vai ter... colateral que a gente tá buscando quando usa isso é o anabólico. Porque o problema do esteroide é que ele vai ter colateral androgênico, que é deixar você peludinho, careca, esquisito, feio, e cheio de espinha, bugado. E o SARMs não, cara. Mas só que o SARMs em comparação, cara, tem muito menos efeito. Eu diria até menos que o Mancisandrolona, cara, que é um dos mais fracos. Cara, o SARMs realmente ele tem um efeito menor do que o Mancisandrolona ali, dependendo do SARMs. Mas é o seguinte, como o Licão falou aí, o Sarmes ele não se liga nos mesmos receptores que o esteroide anabolizante usa. Se liga, por exemplo, ele não vai te deixar calvo, ele não vai te deixar com uma próstata enorme, ele não vai fazer a hipertrofia da próstata, e, cara, ele não tem esses efeitos colaterais ruins, tipo, que o esteroide tem, que ele proporciona. E os efeitos que tu não quer, mas também é menos efeito, ele proporciona menos efeito anabólico, dependendo do SARM. Tem algum SARM, que eu não tô lembrando o nome agora, eu acho que o nome é Ostarin, que consideram mas ele, não é pelo um menos... SARM. É, tipo, não é o SARM, cara, ele aumenta a produção, acho que é da... Não aumenta a produção não, mas ele aumenta a queima de gordura, vias de... É quase uma DNP, eu acho, mas não é DNP não. Mas apesar de que algum o Enhanced Labs estava colocando DNP na só pra completar a fala do Licão aí, que realmente aqui no Brasil eles vendem algumas coisas que não são SARM como SARM. Tipo o MK677 não é SARM, porra. É, mas ele entrou no meio porque... Entrou no meio, veio no hype. E só um outro adendo aí na fala do... É meio que é um peptídeo, né? Jason, cara, o Jason ele é patrocinado pela loja Maromba, a loja pioneira do SARM no Brasil. Quando o Jason tava falando de SARM, bem lá atrás, ninguém conhecia isso aqui quase. O cara realmente foi um precursor, vendeu muito SARM. E hoje em dia ele tem uma opinião meio diferente da que ele tinha lá atrás. Eu recomendo o ouvinte aí procurar essa opinião, o que ele diz hoje sobre o SARM. Eu não quero, sei lá, falar nada aqui. Espero que o outro... Até porque somos alunos dele, né? Não tem... Exatamente, cara. Não pode fazer propaganda contra... Uhum. Contra o mestre Jason. Mas, pelo que o Lucão falou então, vê se você concorda. É, não é tão bom quanto, não vai te dar o mesmo resultado que daria um hormônio injetável, mas, em compensação, você não vai ter... efeito ruim, você não vai ter os colaterais ruins. Então realmente seria pra gente colocar como melhor do que o hormônio pro cara que não quer ir tão alto. Se você tem dinheiro e quer saúde, é isso, cara. É isso. Exatamente, cara. É ter um ciclo bem conservador. Não quer dizer que você não precisa de TPC, cara. Tu vai precisar sim. Mas. Não vai chegar a inibir teu eixo. Não vai inibir teu eixo. Vai sim, vai inibir, mas não vai ser reversível. Exatamente. Ao contrário de alguns esteroides. Vai ser a inibição parcial do eixo e não uma inibição completa. Vai estar no nível que é fácil reverter. E é o seguinte, cara, como o Licão falou aí, o perfil do cara que usa SARMs é o perfil do cara conservador, velho. O cara vai ter que ter dinheiro porque SARMs custa caro e não é. Só cara, é muito caro. Ele dá pouco. Porque uma Durateston é 16, 20 conto. Um SARMS, cara, é 200, 300. É outro nível, cara. Cara, mas daí depende, cara. O Durateston, de que marca custa isso, cara? Ah, sei lá, antigamente era, pelo menos. Cara, eu não compra nada barato, velho. Procuro o laboratório. Isso aí custa, sei lá, 1 ml de Durateston, tipo 20 pau. Uhum. E tipo, tu não vai tomar simplesmente 1 ml, tu tem que comprar. Então, uma dica que eu dou é comprar pro ciclo inteiro e deixar tudo guardado em casa, porque... É que o lab alguém... pode fechar e te deixar na mão, é isso. Exatamente. A Polícia Federal pode chegar lá, tu se fudeu. Tu não vai querer ficar na mão com teu eixo a latte regulado, tipo, cara... Velho, tem que deixar tudo planejado, mínimo detalhe, TPC comprada, tudo comprado, cara. Para até mesmo pra SARM, cara, até mesmo. Se possível, as seringas e agulha também. Porque a agulha, uma agulha que é a preferida das pessoas que usam, porque não dói, e ali esqueci o número dela, acho que é... Peraí, eu vou pegar uma aqui, espera aí, ouvinte. Aí, pro ouvinte não ser macaco, se você for injetar alguma coisa, coloca suas agulhas numa garrafa PET pra não furar a mão do lixeiro, né, merda? Porra, pensa no exemplo aí, caralho. Os caras botam a agulha lá no lixo, foda-se. Porra, pega uma garrafinha da Coca-Cola aí, do sua pitulinha, seu mineirinho quente, coloca aí e bota no lixo. Cara, SARMS só pra... Bisu eu nunca quadrado. Vi. Pessoalmente, SARMS é... É pílula? Não é pílula, é olho sublingual. É líquido. Tipo tomar muito cara, assim, então, é... Cara, a agulha 7x25, isso aqui é recomendação do Jason, inclusive. Não dói, cara, não dói. Se doer, porque tu é fresco e... Cara, não dói. Tipo, no começo, cara, eu tive medo, eu não sabia que não ia doer, eu já tava esperando a dor, mas não dói, cara. Cara, tu, basicamente, tu nem sente, velho. Literalmente. E não querendo fazer, né, apologia pro cara, sei lá, o cara tem que pesquisar informação, por exemplo, o cara não vai, tipo, sobre tirar do bujão, o cara usa aquela agulha mesmo que vem na seringa, porque ela é mais grossa, dá pra puxar melhor o esteroide lá, o éster de dentro. E depois troca a agulha, velho. Troca a agulha e põe essa mais fina, que é bem melhor de aplicar ali no último deltoide também. No deltoide eu não recomendo, não, só pra pessoas vai mais avançadas feio, ali. Ombro becudo, esquisito. Porque se tu errar, cara, tu perdeu o treino superior inteiro por semanas, entendeu? Tu não vai conseguir panturrilho treinar também, nada. Tu véio. Aplicou lá, tu vai não mais é, ainda. Cara, tu não anda mais. Cara, cara, simplesmente o lugar mais seguro, que é um músculo grande, velho, aplica no glúteo, no glúteo posterior lá. Você toma cuidado, se tu errar no glúteo, tu pode ficar paraplégico. É isso. Não, cara, exatamente. tem uma veia, ou é, sei lá o que, sei lá, é, algo ali que passa artéria. No glúteo, e se tu errar, uma artéria, exatamente. Uma artéria ali que passa no glúteo, que se tu errar lá, cara, tu pode ficar até paraplégico. Mas, cara, não é tão tem fácil. Tem que ser muito assim. Macaco pra fazer isso. E exatamente, cara. Tu tem que se esforçar pra conseguir fazer uma coisa dessa. Simplesmente ali não tem erro, cara. É fácil de aplicar. Ali, com um músculo grande, comporta mais ml. Eu não vou dizer aqui quantas ml até comporta pra, enfim, o ouvinte aí não ser macaco e ir lá colocar mais do que ele precisa, mas para um cara normal, o glúteo comporta ali o que ele precisa na semana, velho. O que ele precisa, o glúteo consegue comportar. O que ele realmente precisa. E é isso, cara. Cara, vamos entrar agora em hormônio especificamente. A primeira coisa é o custo, porque também é uma coisa que muita gente tem dúvida e você não acha com facilidade. SARMS é bem caro. SARMS eu já procurei e se encontra SARMS por 350, 400 reais, é bem caro. Um ciclo de SARMS, digamos que o cara vai pegar as coisas que ele tomaria injetando, ele vai fazer tudo de SARMS porque ele não quer tomar nada, porque ele não quer ter muito colateral. Quanto ele gasta, obviamente não vai dar pra você dar um número exato, porque depende da marca, depende de tudo isso, mas assim, uma marca 1.400, okay, direto, foda-se, direto. Um ciclo? 1.400, mais ou menos isso. De depende SARMS, né? Depende da dose. Se ele tá usando só um, ou tá usando steak, exatamente, pode estar colocando vários. Beleza. Depende muito do que ele vai usar. Depende do ciclo do cara. Agora, pra ter a comparação, um ciclo normal de hormônio injetável seria quanto? Pra ver se talvez o mesmo preço, só que o de esteroide vai durar mais tempo, né? O de SARM, tu vai usar isso, acho que é 4 semanas. Cara, 4 semanas, 800 curto. É isso. Cara, tipo, o ciclo de SARMS aí, tu vai gastar esses 1.500 por mês. Com R$1.000 tu consegue montar um ciclo de esteroide pra ti. Três meses? Ali. Três. Por 2 meses ali, é ter comprado pra 2 meses, pra ali pras 8 semanas. E é isso, cara, tu consegue. E mais ATPC ainda. É exatamente, é. Mais o ciclo completo por R$1.000 que tu consegue, cara. De laboratório bom, laboratório confiável, porque se o cara ele for macaco, ele vai querer comprar falsificado, e nesse mundo tem muita coisa falsificada, por exemplo. O só cara uma dica, não compra da USP caixa. Labs, cara. O USP Labs não tem original mais no mercado, não existe. Isso aí já era. O que você acha é falsificado. Landerlan, você toma cuidado que a maioria é falsificada. Marca grande, maioria cara, dos toma cuidado. Exatamente isso que eu ia dizer. Marca grande, a maioria, é foda. A maioria da Landerlan é falsificado. Tipo. Não que da empresa seja, mas é porque o povo falsifica porque é famoso. É isso. Exatamente, cara. Tipo, não também pra tu não comprar um laboratório confiável, famoso, tu tem que comprar, mas tu tem que comprar com um contato confiável, talvez, com um revendedor autorizado. As próprias marcas, elas têm nos sites, assim, os revendedores e tudo mais. Tipo, parceiros que, enfim, pra tu ter essa confiança de ter a certeza de estar comprando algo que realmente é. Porque é o seguinte, cara, se até a indústria da suplementação, que é legal no Brasil, te engana, porque a indústria dos esteroides não iria te enganar, tipo, os laboratórios que o cara, underground, que o cara faz no fundo do quintal dele, não coloca um rótulo ali de Landerlan e te vender como Landerlan um óleo, sei lá. Principalmente porque de... tem zero regulamentação, tipo, não dá pra você saber. Tanto é, pode você vai reclamar pra quem? Falso, você vai reclamar pode... pra quem? Tipo, o você chega lá e reclama com a polícia do seu traficante. Vendeu droga errada. Que porra é essa? Tanto ele pode dar um rótulo falso, como ele pode dizer que tem uma quantidade específica que não tem. Você nunca vai saber. Você só vai saber na prática. Exatamente, usando, cara. Né? Cara, inclusive, cara, em laboratórios confiáveis e vendedores confiáveis, tem até o sistema de seguro, cara, que caso, sei lá, pegarem, né, confiscarem por algum acaso, porque no correio muito raramente vai acontecer isso, mas pra caso, qualquer caso acontecer, os caras enviam de novo, velho. Tipo, acontece, velho. Acontece e tem uma garantia, entendeu? Tem uma garantia que tu vai receber o produto. A primeira garantia é essa. Tu vai receber o produto, porque se tu comprar um cara aleatório no Instagram, no Twitter, sei lá, tipo, super aleatório, como tu vai ter a certeza de que ele vai te enviar o produto? Vai chegar uma pedra na tua casa. E pra que tu vai reclamar, entendeu? Tipo, tu tem a certeza que vai chegar teu produto. E mesmo se ele for, tipo, perdido e tudo mais, tipo, eles vão te mandar outro. Vai ter essa certeza que o teu produto vai chegar. E é isso, cara. E também, cara, eu ia falar outra coisa aqui, só que eu não tô lembrando. Se eu lembrar, eu falo mais tarde. Beleza. Se lembrar, a gente volta, tranquilo. Última dúvida aqui sobre SARMS. Caso você use hormônio injetável, você depois que para de usar, imediatamente começa a perder o resultado e aí chega um ponto onde você perde completamente e tem que fazer um novo ciclo. Com SARMS é a mesma coisa também? Ou ele funciona diferente? SARMS, cara, normalmente os caras costumam manter bem os ganhos, cara, porque, como já disse, não tem uma inibição total do eixo. Então, pra voltar, tu mantém. Eu acho que, tipo, um ciclo com esteroides, acho que tu mantém 70% dos resultados, ou 60%. Com o SARMS, tu mantém 95%. Porque... Só pra dar um adendo aí na oxandrolona, comparativo com o SARMS, não é? A oxandrolona, não é que ela seja fraca, é porque a maior parte dela, assim, 60% dela, o corpo não aproveita. É simplesmente expelido, e esse 40% aí, que sobra no corpo, que é metabolizado, que é aproveitado pelo organismo. E é isso, cara. Faz mal, tu vai sobrecarregar teu fígado, tu vai sobrecarregar tudo, cara, droga oral. Principalmente pró-hormonais, foi até bom a gente entrar nisso. É a pior besteira que alguém pode fazer. Tipo, pró-hormonais são colateral, tem tudo colateral, exatamente, resultado do exatamente, mundo. Cara. Exatamente, cara. Pró-hormonal é a pior coisa que alguém pode comprar. Tipo, sinceramente, eu acho que o SARM veio pra acabar com o comércio de pró-hormonal. Porque pelo menos o SARM ainda funciona. E, cara, a oxandrolona ali custa uma caixa, assim, pra um mês de oxandrolona, custa mais ou menos, sei lá, R$110, R$120 de uma marca boa. E um SARM custa, sei lá, R$300, R$400 e vai dar menos efeito anabólico. E daí depende, cara. Mas também. Depende se tu quer saúde ou resultado, cara. Exatamente. Se o cara quer saúde ou resultado, tem que pôr isso na balança, velho. E é isso, velho. O Licão aí falou tudo, velho. Agora, Rafael, especialmente pra você, que você já teve essa experiência na prática, mas quem quiser complementar, sem nenhum problema. Você não pode falar exatamente onde, porque é crime, mas você pode dizer como a pessoa consegue um lugar confiável. Tipo, não onde ele vai conseguir, mas onde ele procura, ou sinais que alguém é confiável, sinais que alguém não é confiável, se ele for procurar no Instagram, um lugar assim. no seu caso especificamente, como você chegou na pessoa que te vendeu por indicação ou foi observando esses sinais externos, e como você indica que o ouvinte que não tem muito contato com isso, não sabe para quem pedir nem nada assim, como ele vai garantir que ele vai comprar do melhor lugar possível? Cara, é o seguinte, velho, eu comprei no site oficial do laboratório, porque não é difícil achar, e é o seguinte, velho, é muito fácil o cara achar, não é tão complicado achar, conseguir comprar esteroides hoje, como as pessoas pensam que é muito fácil, na real, é mais fácil do que comprar droga, tipo, sei lá, maconha, talvez, é bem mais fácil, velho. Tipo, por exemplo, tu vai ali no Instagram do Toguro, vê lá todos os amigos dele da Casa da Maromba tem patrocínio de laboratório de esteroides. Ali, todos eles, cara, nenhum ali não tem. Tipo, eles usam blusa do laboratório e tudo mais ali. E eles divulgam, cara, eles divulgam o número e tudo mais. Tipo, qualquer atleta, assim, tem patrocínio de esteroides. E é muito fácil conseguir o número. E, cara, em pouca pesquisa ali eu consegui vários números e fui fazendo uma pesquisa mais séria, mais aprofundada pra separar ali o que era realmente verdadeiro e o que não era. Vai procurar no relato, em fórum de hipertrofia, essas coisas, vai ver. Exatamente, cara. Mas nesses fóruns aí eu não confio não, cara. A coisa que eu aprendi é não dar ouvidos desses fóruns, velho. Cara, tem muito macaco, cara. Os caras são os adeptos da informação mastigada. Os caras não querem ler nada, não querem estudar. Eles simplesmente querem lá e perguntam. Ah, eu quero um ciclo que eu ganhe não sei quanto. Um cara super aleatório lá vai pela internet ver o peso e a altura dele, que ele supostamente tem. É massa que os caras copiam e colam a resposta do próprio fórum. Eles pegam um post, cara, mais antigo e colam lá. Fala, tá aí. Exatamente, cara, isso acontece, velho. E eu não confio muito em fórum, não. É tipo, pra quem aí é adepto tipo, de música, tocar algum instrumento, é tipo ir ali no fórum do, sei lá, do Cifra Club e ver os caras, cara, conversando sobre guitarra. É um monte de indicação merda, velho. Um monte de indicação merda, um monte de, sei lá, cara. Se o cara quer atingir um outro nível, outro patamar mesmo, ele vai, sei lá, tipo, pesquisar. Tipo, longe desses fóruns, velho, pesquisar fontes primárias. O cara vai atrás de fontes primárias, vai atrás de laudo, vai atrás de, sei lá, atletas sérios e não de um anônimo de internet, velho. A mesma coisa isso vale pros chans, velho. Tipo, pros chans também. E é isso, velho. Isso vale pra qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você entenda. Qualquer coisa da internet. Literalmente qualquer coisa. Procura alguma coisa que você entenda no Google. Tipo, sei lá, você entende de filmes franceses. Procura lá no Google melhores filmes franceses e vê o que vão te indicar. É só merda, cara. Sei lá, você gosta de black metal. Procura no Google melhores bandas de black metal. Você vê que só vai te indicar coisa ruim. No geral, exatamente, a opinião geral das pessoas na internet é ruim. E você pode tirar isso à prova com alguma coisa que você entenda. Não seria diferente nesse caso. Legalmente. Se o cara comprar isso pela internet e ele chega nos correios, é parado. Ele só vai perder a mercadoria, vai perder o dinheiro. E aí, se for um vendedor que tem seguro, envia de novo. Ou o cara pode ser preso, pode acontecer alguma coisa mais séria assim. Cara, o cara não é preso não, velho. O cara não é preso. E na minha cidade, velho, só um vendedor foi preso. Um vendedor local aí. O cara era tipo giga chad, sabe? Tipo, eram quatro caras em cima do maluco lá, e todo mundo parecia pequeno, tipo, e, velho, o cara foi preso e fizeram ele de exemplo, na verdade. Ele não tá preso hoje, não. O cara era rico, ficou rico vendendo esteroides aqui, porque, cara, aqui quase ninguém manja, não, velho. Não é que quase ninguém manja, só que em todo o Brasil, em todo lugar, velho, tipo, muita gente não manja, tem uma ideia muito por cima disso, e acaba, tipo, por achar que é difícil compra de um cara assim super aleatório, assim, um revendedor regional e tal. E é isso, velho. O cara ficou rico aí revendendo e foi preso, fizeram ele de exemplo, passou assim, sei lá, uma semana na cadeia, isso se passou algum dia lá, e foi liberado, deve estar respondendo aí em liberdade, mas pro usuário, pro ouvinte aí que que tá preocupado que se vai ser preso por usar, não vai, cara. Por usar, não vai. Não vai, e no correio não tem como eles, tipo, meu Deus, tipo, eles vão abrir tua encomenda, cara, de, não, cara, sinceramente, velho, no correio eles apalpam, assim, pra ver se não é um tênis ou um telefone, sei lá, alguma coisa de valor pra te roubarem. Se não for, eles passam, cara. O interesse deles não é fiscalização. O interesse deles é, sei lá, conseguir roubar alguma coisa de valor. Sei lá, um tênis. Sim. A não ser que tenha um maromba no correio, tá tranquilo que eles não vão querer pegar, não. Não vai, cara, não vai, porque vem numa caixa assim, cara, vem numa caixa super protegida, pelo menos de algum laboratório de confiança, vem um montão de plástico bolha, assim. Cara, é, tipo, super, super, tipo, seguro, assim, não tem como, não tem nem descrição, não tem nada, assim, bem, tipo, cara, não tem como um correio, tipo, achar. Normalmente, se der merda porque o correio perdeu mesmo, sei lá, a bolsa dele, sei lá, ou extraviado, não sei, de alguma forma, perdeu uma enchente. E é isso. Uma vez tomando, você teve que mudar o que no seu treino comum? Você treinava mais do que você treinava antes? Era mais em dias da semana também? Tinha treinado todo dia? Ou aumentava o tempo de treino? Aquelas coisas específicas também que eles colocam, tipo, quando você está hormonizado, você tem que fazer aeróbico em jejum. E quando você não está, não precisa. Quer dizer, não precisa fazer em jejum, você tem que fazer aeróbico em outro momento. Você mudou o que de quando você não é hormonizado para depois? Cara, eu sou ectomorfo, velho. Eu não aumentei as séries, não. O que eu fiz, eu aumentei a intensidade das séries. Eu comecei a aumentar a carga. Tipo, aumentar significativamente as cargas. Tipo, a ponto de eu ficar assim, porra, eu tô aumentando demais isso. Sei lá, eu tô sendo macaco aqui, eu posso me lesionar. Porque, cara, o teu corpo aguenta, velho. Tipo, na tua mente ela aguenta. Só que depois ali tu pode se lesionar, como a gente já falou aí antes. Enfim, cara, não dá, cara. O cara tem que ter uma certa cabeça, se limitar de alguma forma. Porque se, sei lá, cara, se tu puxar assim, tipo, sei lá, 30% a mais do que tu puxava antes, sei lá, tu consegue. Tipo, sei lá, 40%. Até, sei lá, metade do que tu puxava antes no total tu consegue, velho. Tipo, é uma coisa assim absurda, mas não querendo fazer apologia, claro, só por sei lá. Que dá vontade, mas não pessoal. Pode seguir isso não, porque é, vai cara, se fuder. Cara, ninguém precisa disso, essa é a verdade, velho. Sabe por que eu faço isso? Eu faço isso pra atingir meu limite natural, cara. Pra compensar anos de mau hábito, de um hábito de merda, de ser sojado de verdade, entendeu? Anos de LOL pra compensar muita coisa, velho. Muita coisa que velho. Tipo... Rafael, vamos aproveitar isso aqui pra fazer um assunto aqui um pouco fora do que a gente tá falando de hormônio, mas que acho que cabe bastante, você pode falar bem sobre isso. Eu sempre falo aqui no podcast que pessoas que têm problemas mentais, não problemas mentais de ser maluco, mas problemas mentais tipo depressão, falta de motivação, coisas assim. Essas pessoas na academia só têm a ganhar porque elas ensinam o corpo delas a ter motivação, a seguir regras, a esperar por um objetivo e tudo isso. Você passou por isso na prática, né, cara? Tipo, você era um adolescente médio degenerado e você conseguiu sair completamente disso e hoje leva uma vida bem regrada, trabalhando, ganhando dinheiro e tudo isso. O Licão também, perfeito. Luiz, todo mundo aqui, acho que por isso cabe bastante. Todos nós. Vocês podem falar sobre essa mudança especificamente mental, especificamente da sua disposição, da sua vontade de fazer coisas com a academia. Aí, se tiver mudado além disso com o hormônio, pode ser também, mas se não, só com a academia, simples como foi isso, como você percebeu essa mudança com o tempo? Cara, é o seguinte, velho, foi assim, tipo, antes de eu entrar na academia, eu era um cara completamente sojado, eu era meio tipo o Chad dos sojados, entendeu? Tipo, eu tava ali meio que em cima da média, mas eu tava descontente com a vida que eu tava levando, entendeu? Porque, cara, um monte de maus hábitos, tipo, tu parece, porra, cara, por que, tipo, sei lá, eu tô ficando com essas garotas, ou por que eu tô fazendo isso, entendeu? Tipo, é, sabe, cara, se sentir vazio, se sentir vazio. É, recusar a mulher porque você não se acha digno, é isso. É foda. Eu e o Luiz já passamos por isso, cara, a gente tem que ficar por... Assim, cara, e assim, velho, assim, é... Antes de eu entrar na academia, eu ficava, porra, cara, eu vou morrer, e pra que eu vou, tipo, perder tempo indo na academia? Eu posso estar aqui lendo, será o Arthur posso estar... Petri? Será literalmente o Arthur Petri, hein, cara? Cara, eu não sei quem é esse maluco aí, mas, enfim, é... Cara, eu tava assim, porra, velho, eu vou morrer. Nada faz sentido, não faz sentido treinar. Nada faz sentido treinar, eu tenho que aproveitar a vida do jeito mais degenerado possível, tipo, sei lá, bebendo, usando, sei lá, droga e, sei lá, praticando o excesso, entendeu? Praticando o excesso, porque, sinceramente, cara, tipo, eu tenho uma opinião meio diferente da maioria da galera aqui desse meio sobre drogas e tudo mais. Até porque eu faço uso de esteroides anabolizantes, mas é o seguinte, cara, é o seguinte, o problema é o excesso, e, tipo, eu queria, sei lá, significar a minha vida, tipo, sendo, sei lá, algum cara que, eu tenho isso, e vocês não têm, vocês não conseguem, por exemplo, sei lá, tipo, mulher, ou coisas assim, sabe? Tipo, coisas do homem instintivo, do homem ali mais perto do macaco do que do homem além, entendeu? E, cara, nada ali fazia sentido pra mim. E, cara, de repente, assim, eu tava em uma noite aí e eu descobri o Menefrego Podcast. E eu comecei a ouvir, velho. Eu comecei a ouvir, daí, caralho, velho. Só por... Cara, porque, pelo visto, você não tinha muito a ver com esse meio aqui de política, cara, e treino e tal. Como foi que você chegou, cara, pela primeira vez? Eu tinha uma simpatia com o meio político e tal. Por isso que eu fiquei. Só que eu cheguei pelo episódio de Black Metal, cara. Lord of Chaos. True Love, Lord of Chaos e tal. Aí, cara, eu comecei a ouvir o resto do podcast. Achei bom pra caramba. Daí tinha umas coisas assim que eu concordava, outras coisas que eu discordava. E daí eu fui ficando, eu fiquei, caralho, velho, esse podcast é muito bom. Até que eu cheguei no episódio 9, o episódio com o Raj. Daí ali, cara, eu transcendi a consciência. Daí fiquei, puta merda, cara, eu vou entrar na academia, tipo, se eu vou morrer, o que eu tenho a perder, cara? Depois que eu entrei na academia, eu notei todos os benefícios que a academia pode proporcionar a qualquer pessoa. E é o seguinte, cara, qualquer pessoa mesmo, o cara pode ser, tipo, sei lá, enfim, o cara vai ter melhorias mentalmente quanto fisicamente. E, velho, foi só na academia que eu percebi que o meu pensamento antes era completamente deturpado da realidade. Era, cara, eu tava num ciclo vicioso, assim, de autodestruição, cara. Eu tava ali, sei lá, tipo, praticamente morto-vivo, entendeu? Eu não tava vivendo a vida de verdade. Eu não tinha mais, eu parecia um morto-vivo, literalmente, cara. Tipo, eu tinha até uma namorada na época que falava exatamente isso, cara. Tipo, que eu tava, sei lá, meio que... Cara, eu tava extremamente sedentário. Tipo, minha infância foi boa, cara. Minha infância foi boa nesse quesito, só que depois dali... Eu me mudei pra capital do meu estado e eu comecei a ter hábitos mais, sei lá, de reclusão, por exemplo, comecei a jogar videogame e, sei lá, não comer direito e, enfim, já não praticava mais atividade física, só ali a natação e eu não gostava não, eu ia obrigado, cara, eu não gostava de pegar sol, pra mim, quanto mais pálido, mais branco, era melhor. E, velho, tipo, de repente, na academia eu notei, cara, o quanto tudo isso aí me prejudicou e quanto a minha mente tava deturpada e eu não tava vivendo a vida. Tipo, cara, a gente tem o privilégio de viver a vida, entendeu? O privilégio de estar aqui agora e eu não quero, sei lá, eu não me vejo mais desperdiçando esse privilégio, assim, à toa. Tipo, cara, o potencial do corpo humano é, cara, é uma coisa muito extraordinária, tipo assim, até onde o ser humano pode chegar. E, tipo, tanto mentalmente quanto fisicamente. E eu percebi também nisso que o quanto a mente está completamente ligada ao corpo e aos hábitos nutricionais e tudo mais. Cara, o certo é o equilíbrio, cara. Não tem como tu ser um cara, sei lá, tipo, tu lê bastante e tu também, tipo, lê bastante e, sei lá, se achar um cara culto, sendo um cara sojado, cara. Tu tem uma percepção muito deturpada sobre as coisas, cara, do que é realmente a vida real. E, velho, entrando na academia eu consegui perceber tudo isso, velho. Inclusive, velho, eu posso dizer até que o Menefrego Podcast mudou a minha vida. De algum jeito. E, tipo, cara, sinceramente, eu sou um cara completamente, completamente diferente. Nesses últimos 3 anos aí, eu conheci o Menefrego A2. Mas eu já tava meio que interessado ali sobre isso, já tava fazendo um esboço de ideia sobre tudo isso. Daí o Menefrego, assim, foi a cereja do bolo, foi tipo a gota d'água, a última gota d'água pra eu começar a, sei lá, a fazer algo de fato. Tipo, foi ali o start que eu precisava pra, sei lá, cara, tipo, um impulso. Tipo, ali ouvindo, sei lá, o rádio falando, porra, eu me invisto, eu não sei o que, eu treino, eu sou o Giga Chad do caralho. Porra, eu quero ser igual esse cara, velho. Daí, cara, eu tô aqui hoje. Eu tô aqui hoje, minha vida tá ótima. E, velho, eu posso dizer que, sei lá, eu não sou militar e tal, o Covid médio, militar, ANCAP, sei lá o quê. Mas, cara, eu não sou, tipo, nenhum escravoceta. Eu, sinceramente, consigo viver, tipo, sem muita coisa. Eu consigo viver, sei lá, com pouco, entendeu? Só com o necessário, com o que é realmente necessário, cara. Eu consigo ver agora a vida de um jeito diferente, de um jeito que eu não vou dizer que que realmente importa, mas pra mim, o que realmente importa. Tipo, cara, não sou nenhum anarco-primitivista também, mas, cara, é isso, velho. Eu poderia ficar passando o resto do podcast inteiro aqui, tipo, sobre como, sei lá, isso mudou a minha vida, mas eu vou parar por aqui mesmo, porque, tipo, é muito, muito mesmo a ser dito. Eu poderia ficar dizendo aqui pelo, sei lá, por 4 horas, tudo que, sei lá, mudou na minha vida e, sei lá, tudo que eu aprendi nesses últimos 2 anos aí. Cara, o que você falou agora me deixa muito feliz, porque é exatamente esse o espírito. Tipo, aquele podcast com rádio, por exemplo, a gente fez aquilo meio na brincadeira, assim como é com o Luiz, quando a gente fala aqui que se você não tem 38 de braço, você não pode falar nada. A gente tá exagerando, é óbvio, não quer dizer que você tem que seguir isso, mas a ideia é justamente essa, cara, veja. Brincadeira saudável, como diz o presidente. Não culpe aí. Mas você tem que ver e tem que falar, cara, tipo, tem um fundo de verdade nisso aqui. É importante eu ter um bom físico, é importante eu fazer o melhor possível. Então, não é 100% sério, mas também não é programa de palhacinho, como diz a Nani Carreira. É justamente pra te mostrar isso, entendeu? E eu fico realmente muito feliz com isso, cara, porque 2 anos depois, você ouviu isso aqui e, tipo, conseguiu tirar inspiração pra alguma coisa, fez coisas boas da sua vida com isso. Tanto na academia quanto em outros pontos de estudar mais, de começar a investir tudo isso. E hoje você vem aqui do outro lado. Tipo, hoje pessoas vão ouvir você falar e vão tirar como inspiração. Então o ciclo se repete. Tipo, hoje alguém com 15, 16 anos vai ouvir você falar isso aqui e falar, cara, olha o que ele está dizendo, isso aqui é importante, quero fazer a mesma coisa. E daqui a 2, 3 anos o cara vai estar com a sua idade no ponto que você está também. Você vai ter influenciado pessoas da mesma forma que você foi influenciado. Isso é muito bom. Licão, e como o Hermes disse, cara, desculpa, a gente tem o privilégio de viver isso aqui. Então o cara que ele recebe o privilégio da vida e não cria vida, e não cria, não produz, ele tá indo pelo lado contrário, entendeu? O ponto da vida é você produzir no nível mais elevado que você pode. Se você não dá o melhor de si o tempo todo, tu não tá vivendo, tu tá perecendo. E cara, só pra dar um adendo na minha fala aí, quando eu entrei na academia, obviamente, foi, tipo, como eu já disse aí, foi por esses motivos e tal, foi por motivos de, sinceramente, cara, uma evolução pessoal. Tipo, cara, eu tava bem introspectivo, eu tava tipo zero foda pra garota e zero foda pra aprovação e pra tudo, cara. Porque primeiro, cara, tipo, eu já tava tipo, foda-se, cara, eu tô, tipo, sei lá, completamente sojado aqui, vão. Eu tinha aquela ideia que na academia só tinha retardado, entendeu? Tipo, os caras eram extremamente burros e pra que eu iria frequentar um lugar desse? Mas depois, cara, eu fiquei, foda-se, entendeu? Tipo, foda-se, tipo, os caras são completamente macaco, velho. Tipo, eu vou e eu fui. E, cara, mas em qualquer meio, né, cara? Qualquer meio, a maioria tá lá por foda-se mesmo. É isso. Não tem muito o que fazer. Exatamente. Tu tem que fazer o melhor que você pode, não. Exatamente, cara. Cara, puta masturbação mental isso aqui, mas tá. Exatamente, bom. Cara. Um cara que tá começando, ele não vai porque ele não quer, sei lá, ser julgado, entendeu? Cara, se um cara tá completamente introspectivo, o cara não vai nem pensar nisso, velho. Tipo, quando eu pensei, eu não tava nem pensando mais, sei lá, em julgamento ou, sei lá, tipo, ah, o que esse cara tá fazendo na academia, entendeu? Tipo, foda-se, cara, foda-se. Mas não é pro cara ser ridículo lá, chega gordão de regato, isso aí é bizarro. Não, é, cara... Vai normal. Eu sempre tive não é pra ser palhaço, né, cara? Imagem. Eu sempre tive um apreço muito grande pela minha imagem e cara, eu nunca, tipo, faria isso também. Se eu fosse gordão, o meu problema é que eu sou ectomorfo e eu era magro demais, muito magro. E, velho, cara, eu aumentei quase, sei lá, tipo, 20 quilos. Foi no total 15, na verdade. E, cara, isso foi muita coisa, velho. Foi muita coisa em pouco tempo, entendeu? E, tipo, eu não, cresci, como é que se fala, eu não cresci retido como a maioria das pessoas cresce, eu cresci seco, velho, tipo, seco, eu sou, tipo, enfim, eu não vou falar como eu sou aqui, mas, enfim, velho, eu sou, sei lá, aquele, sei lá, o que um ectomorfo pode ser treinando, no caso, tipo, não tem como um ectomorfo ser ali um strongman. Só que se o cara pensa ali em ser um mens physique da vida, ele consegue. Sim. É, no seu caso, ficou bem clara já a evolução do que você saiu do ponto que você estava quando você começou a treinar, começou a entrar nesse meio, pro que você está hoje. Tipo, é bem claro. No Licão, no seu caso agora, você também entrou na academia com problemas de cabeça, desgraçado de sua cabeça? Não, ou você entrou bem pra caralho? Fui desenvolver isso depois, cara. Fui... Por causa da academia, né, cara? Tu começa a ficar fortinho, aí vai em festa, pega a mulher e tu começa a ficar fudido da cabeça. É isso que aconteceu. Cara, então peraí, então você entrou na academia de boa, aí você de boa. Na academia ficou forte, tomou no cu e voltou pra academia. É, comecei a beber em festinha e eu comecei a fuder a cabeça. Porque meu objetivo lá... Mano, eu entrei muito jovem, cara. 13 anos você nem pensa em mulher, cara. Quando você fica forte mesmo, tu vai pensando, ficou caralho, é mesmo, né? Tô forte. E tu vai pensando em mulher. É isso que aconteceu. Então eu ia pra festinha, essas porra. Deu um ano, eu fiquei maluco. Maluco. Total, cara. É isso. É porque eu não entrei com objetivo, não. Eu sou tão perfeccionista. Eu acho que o Hermetic tem muito disso. Eu não sei, pô. Eu meio que sou o cara do contra, cara. Eu gosto de fazer tudo que as pessoas não gostam. Sei lá, sempre fui meio isolado, porque sou meio esquisito. Tudo que as pessoas gostavam, eu gostava. Tudo que as pessoas não gostam, ouvir podcast tipo, fascista, tudo que as pessoas não gostam, comer traveco. Não. Tipo, os moleques da minha sala tava vendo desenho, eu tava estudando dinossauro, velho. Era sempre o isolado da turma. Os moleques tava jogando futebol, tava no escoteiro. É, caralho, pô, escoteiro moleque... também? pô, é bom. Aí é um gosto peculiar, pô. As pessoas estavam lendo Turma da Mônica, eu tava interessado em, sei lá, pô. Livro do. Cara, aquele cara que escreveu o It, mano. Eu tava lendo essas coisas esquisitas, Ed. É muito estranho. O povo gostava de rock, eu tava escutando Katy Perry lá, foda-se. Mas, no geral, você considera que estar na academia mais te ajudou ou mais te atrapalhou? Considerando que teve uma não, parte ajudou, que ajudou, cara. Eu sempre nunca levei muito a sério, porque eu tive muito mais resultado que todos os meus colegas. Eu treinava uma vez, duas vezes na semana. Então eu não precisava me esforçar muito pra ter resultado. Então eu meio que deixei, foda-se. Porque eu treinava menos que todo mundo e tinha mais resultado que todo mundo. Então meio que tava cagando. Eu só ia lá pra ir, foda-se. Fazia pouco, nem fazia dieta. Tava tendo resultado mesmo, tô indo. Cara, quando eu comecei a treinar, a minha dieta era... Eu comia uma vez por dia, não era nem porque eu seguia nada. Exatamente, mongol. Exatamente. Eu comia uma vez por dia e eu lembro que eu tinha terminado a escola e foi tipo no tempo... Em que eu tava de férias... Não, desculpa. Eu tava no último ano da escola. Eu tava de férias e eu ia pro terceiro ano da escola. Eu dormia, tipo, 4, 5 da manhã. Aí eu acordava 11 horas e eu fazia uma refeição. Que era arroz, feijão e linguiça. Só que era muita linguiça, cara. Muita. Tipo, essa brincadeira começou naquela época. Eu comia, tipo, 2 linguiças e meia. Linguiça inteira, sabe? E eu ficava o resto do dia com aquela refeição, cara. Eu comia duas linguiças e meia. Arroz, feijão, um puta prato. Tipo, sei lá, 2 quilos de comida de uma vez. E aí eu ficava à tarde... deitado, porque eu não conseguia fazer mais nada depois, e ia pra academia. Aí eu ia pra academia tipo 6 horas, ficava lá de 6 até umas 7, 7 e meia, e voltava pra casa. E como eu era muito magro, eu ganhei muito peso muito rápido. Tipo, eu, como eu pesava, sei lá, 60 quilos, 50 e poucos quilos com 1,98m, era realmente magro de ver osso. Eu ganhei peso e eu fui pra tipo 85, 90 muito rápido. Então, na minha cabeça ficou, porra, linguiça é a comida perfeita, cara. Eu descobri aqui, eu vi os vídeos dos caras falando, não, tem que comer frango é foda. Aí eu, porra, nunca comi frango na vida, só como linguiça e meti o shape. Não precisa de frango, esse cara tá me zoando. E aí depois eu descobri que é porque eu tava em fase de crescimento, então era natural e também porque como eu nunca tinha feito uma dieta, ela teve um efeito muito melhor no meu corpo, que eu tava acostumado a comer pouquíssima proteína. Então eu também passei pela mesma coisa, só que eu ainda me mantive nessa fase de cabeça zoada enquanto eu tava treinando. Porque eu comecei a treinar e tipo, nos primeiros 2 anos eu não fazia dieta nenhuma, eu não tinha um treino bem feito, tipo, eu treinava bíceps, treinava ombro, e aí no dia seguinte eu fazia costas e peito, eu fazia tudo de qualquer jeito. E eu treinava na academia que eu não tinha nenhum acompanhamento. Eu tinha um amigo só que treinava comigo. Só que o cara era completamente... Não, vou ir lá pra pegar a mulher. Tipo, o cara ia e ele treinava e ficava tipo metade do tempo dando em cima das meninas. E não ajudava em nada, então não dava direito. Eu só comecei a treinar sério quando eu comecei a trabalhar. Porque eu terminei a escola, aí o outro ano eu fazia estágio, não era nada demais. Estágio não, era menor aprendiz. Aí quando eu comecei a trabalhar de verdade, que eu tinha pouco tempo livre, eu tinha 2, 3 horas por dia em casa. E aí eu tive que falar, ok, a partir de agora eu não vou poder comer a hora que eu quiser, quanto eu quiser, eu tenho que comer direito. Eu não posso treinar também, ficar 1 hora e meia na academia, eu tenho um período específico pra treinar. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a me esforçar mais, porque eu tinha que fazer aquele tempo valer a pena. E eu vi a diferença absurda, porque antes eu tinha ganhado alguma coisa, mas em 2 anos, fazendo dieta, treinando, cara, foi assim, muito mais rápido e um ganho muito maior. E aí eu vi a importância disso. Continuo comendo linguiça, não vou mentir pra vocês, mas é muito menor, tipo, não é no nível que eu comi antes. Hoje em dia eu dou uma segurada, como linguiça, sei lá, 2, 3 refeições na semana no máximo e tento ficar um pouco longe. Mas, tipo, também passei por isso, cara. E quando você não só está na academia, que isso já te dá uma motivação, já te deixa bem, mas quando você segue uma rotina, segue uma dieta e você mostra pro seu cérebro que você vai fazer um negócio porque tem que ser feito e você não vai ter resultado rápido daquilo, e no começo vai ser horrível, você vai cansar, vai chegar em casa doído, vai falar, pô, não quero mais ir, vou ficar em casa jogando videogame amanhã. Mas aí chega o dia seguinte, você fala, não, eu vou ir. Aí você vai e volta e fala, não, pô, chega agora, eu não vou mais. Aí você, não, agora eu vou ir. Quando você mantém isso, você ensina o seu cérebro que você tá no controle. É muito bom quando você tem o resultado final disso, é realmente muito bom. Cara, mas só que é muito estranho, eu não ia pelo resultado, cara, eu ia pra sentir dor mesmo, completamente masoquista. Fazia extensora de perna porque era da hora, doía pra caralho. Eu achava massa. Cara, é completamente estranho. É isso aí, cara. Luiz, a gente já falou sobre isso já no último EP bastante. Já contou sua história, que você tem uma cabeça zoada. Mas tem alguma coisa extra pra falar? Comentar a história dos dois, alguma coisa assim? Pra convencer de vez o cara que... De novo, o último episódio a gente deu tudo necessário pro cara começar a treinar e meter o shape. Sim. Não tem desculpa mais. Cara, mas tem uma coisa, eu e o Luiz tá em comum. É que nós era gordo. É como a gente já disse no início do episódio. Se ele não virar homem naturalmente, é artificialmente. Agora o recado tá dado. Os dois convidados aí já disseram a experiência. Tu que tá ouvindo será o próximo. Se tu não vai se mexer pra fazer alguma coisa, agora de fato, tu não tem nem por que tá escutando isso aqui. Não vai ter mais sentido escutar esse podcast. que em um mês já lançou 2 vídeos sobre academia. Então, cara, basicamente isso aí. Tu tem que lembrar que isso também não é a chave de ouro, entendeu? É só mais um estágio da tua cara, vida. Não é só academia que tu vai fazer, cara. Se tu fazer academia e ficar bebendo aí, tu vai ficar um fudido cara, da cabeça. É o seguinte, academia é só 20%. Não, vai 30% do que tu vai fazer na tua vida. Não, diria nem 30, cara. Eu acho que 10, velho. 10, cara, tem muita mais coisa que tu tem que aprimorar, cara. Sim. Tem o lado espiritual, intelectual. É só, cara, uma parte da base, entendeu? É a questão do físico. Depois tu vai evoluir o intelecto e depois a alma, entendeu? Isso então, mesmo. Foco nisso aí. Como a gente viu aí, cara, propriamente que já mandou o recado. Não pereça, viva, dê o seu melhor. Cara, quando o ouvinte entrar no Discord, no servidor, cara, nosso servidor é ótimo. Ótimo mesmo, velho. Os melhores servidores que eu já frequentei. Tirando o geral, é ótimo. Tirando o geral, é ótimo. O habitat natural lá daquela galerinha lá. Galera do... Ei, não vou nem citar pra não... Pra não dar espaço pra palhaço. Mas o nosso acervo é ótimo. O nosso fixado na barra de treino e dieta é ótimo, cara. Tem muita coisa ali que... Quem quiser jogar RPG hétero, sem viadagem, tem lá também. Cara, a gente tem tudo no servidor, tudo mesmo. O mesmo servidor tem aba de treino e dieta, aba de finança, aba de RPG, aba de joguinho online, pra você jogar LOL com seus amigos NS, negócio de imagem. A gente tem um canal de carros tunados. Quais outros servidores no Brasil tem um canal de carros tunados? Pra vocês terem ideia de quão abrangente é. E qualquer coisa que você tenha interesse no mundo, você vai encontrar lá, é garantido. Mas veja os fixados. Isso aqui é importante que a turma não faz, cara. Se entrar lá no treino de dieta, vai ter centenas de posts. Você não precisa ler tudo, obviamente. A não ser que você queira ficar um mês lendo. Mas tem os posts fixados que são os mais importantes. Tanto o Licão quanto o Emetic, eles são moderadores lá. São moderadores do servidor como um todo, mas eles focam mais nesses canais, mais no canal de treino direto. Então, os posts fixados deles são muito bons, cara. Por exemplo, a gente tem lá ficha de treino montada de um cara. Eu não vou falar aqui porque sei lá. Não, nem fala, nem forma. Fala que é montada de um cara, pô. Só fala não, que é ficha pode de... Pode falar, relaxa. Ele não vai conseguir passar lá no nosso filtro, não. De um cara que ele cobra muito caro pelas fichas de treino dele. Muito caro, e você tem que ser muito boy pra comprar. Mas a gente tem lá, graças ao Rafael, que pesquisou isso, conseguiu encontrar e disponibilizou isso, você vai ter isso de graça, cara. Na verdade, eu comprei com o meu dinheiro, velho. Pô, então você é bom, hein, cara. Então você cara, é oficialmente eu trabalho, velho. Eu trabalho, cara. Eu trabalho, eu ganho dinheiro investindo com renda da aposto em louco. Passivo. Eu aposto em louco também. Eu assumo. Eu aposto em louco. O cara entrou no mercado de aposta em joguinho online pra comprar testosterona, GH e treino, cara, pra comprar ficha de treino. Aí sim, você transcendeu a Matrix em todos os pontos. Mas enfim, o Rafael comprou com o dinheiro dele, mas tá lá de qualquer forma, então ele disponibilizou isso pra gente. Você não tem mais nenhuma desculpa de, mas eu não sei o que fazer, eu não sei qual treino é bom, não sei, eu tô iniciando, o que que eu faço agora? Tem lá montado pra você, tem tópicos já fixados de novo, que falam sobre cada um dos hormônios que a gente falou hoje, sobre como você faz para calcular se vale a pena ou não você tomar alguma coisa e qual é o efeito daquilo no corpo, e artigo científico, e assim, é maravilhoso, cara. É de longe o canal que a gente tem no nosso servidor Discord mais detalhado, e caso você tenha alguma dúvida extra além disso, pode perguntar lá, a gente te ajuda também. Também, como as academias fecharam muito tempo, eu vou estar compartilhando uma ficha de treino para retomada de academia. Tu não vai poder chegar lá estourando tudo. Vai ter uma adaptação. Eu vou fazer um adaptativo para todo mundo. Quem quiser acompanhar, só chegar lá que eu vou estar mandando no fixado lá. É isso. E acompanhando certinho. Fazer uma pergunta aqui pública, porque depois o pessoal vai ficar te cobrando. E é importante que te cobrem para te motivar a fazer. Seu Hermetic Mage, você entende muito de academia? De hormônio, se entende empiricamente. Mas também entende de finança, também entende de aposta, também entende de emetismo e ocultaria e todas essas coisas. E o senhor comentou que queria fazer um podcast, cara, mas ainda não saiu do papel. Vai sair? E cara, se sair, você aceita voltar aqui pra gente falar desses assuntos aí? Acho que as coisas que a gente já falou hoje, assim, foi bem detalhado, o cara já tem o básico aqui, qualquer outra coisa ele pode conseguir no servidor. Mas os outros assuntos a gente nem tocou. Você aceita voltar aqui pra falar disso, falar de ocultismo, de aposta e tudo isso? E também, qual é o projeto do seu podcast? Você pode fazer uma propaganda antes dele ir pro ar, só pro cara já ter ideia de como será, e depois você volta quando ele estrear pra gente falar mais a fundo? Cara, com certeza, velho, eu, tipo, aceito o convite, porque primeiro já deu pra ficar claro que o quanto o Menefrego Podcast é importante pra mim, tipo, de verdade. Inclusive, antes de a gente gravar essa versão, a gente fez uma outra versão que não deu certo, cara, porque eu realmente tava muito travado, cara. Cara, simplesmente, velho, tipo assim, tu vai começar a gravar um episódio. A experiência foi boa, cara. Tu vai começar a gravar um episódio pra um podcast que praticamente mudou a tua vida. Assim, e sim, cara, eu tava nervoso, velho, porque o que eu falei aqui era o que eu queria ter ouvido lá atrás, velho. Antes, tipo, quando eu era mais jovem, tipo, com meus 16, 17 anos, entendeu? E é isso, cara. E sobre o meu podcast aqui de primeira mão, né, pro ouvinte do Menefrego Podcast, eu realmente vou fazer um podcast que eu ainda não pensei no nome. Ele vai sair, eu já tô meio que escrevendo os roteiros dos episódios. Inclusive, cara, eu não sei em que momento vai sair, mas antes de setembro sai, porque eu também tô escrevendo um livro, velho. E isso vai me ocupar tempo. Depois desse episódio aqui, eu vou me ausentar pra focar completamente nisso. E, velho, o meu podcast vai ser um podcast a ver com academia, enfim, treino, dieta, fitoterápicos, outras coisas a ver com cutaria, talvez. Um lado mais espiritual do bodybuilding. E exatamente isso, um bodybuilding esotérico. Vai rolar, cara. Esse foi a real elite da internet, fora, cara. Cara, essa é a minha pegada com bodybuilder, puramente astral, cara. Exatamente, cara. E essas ideias. Por isso que eu faço aquele ritual de treinar em jejum pra comer depois, cara. Cara, tem muita coisa no sol, que é esoterismo puro. Só que eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vem o caso do episódio. Mas, enfim, velho, lá fora já tem episódios, que não, já tem podcasts que tem essa pegada aí, tipo, do sol brar e tudo mais. E, enfim, cara, é isso. É um podcast pro bodybuilding esotérico. É isso, exatamente isso. Pro cara que quer, sei lá, viver o melhor da vida, o melhor que a vida pode proporcionar. É bom você falar isso, porque se você não fizer até setembro, vai ter gente mandando mensagem te cobrando. Então, a partir de agora, é um dever isso ir pro ar, cara. Tenho certeza que vai também, que você tá investindo bastante nisso, tanto em tempo quanto em estudar mais sobre o assunto, já tá indo até de comprar microfone, coisa assim. Tenho certeza que vai ser de altíssima qualidade quando sair. E de novo, você vai voltar aqui. O Menefrego tem um negócio, acho que vocês já perceberam já, que a gente traz os mesmos convidados várias e várias vezes, porque eu só trago pra cá pessoas que eu gosto, pessoas que são meus amigos, que o assunto rende. Eu não gosto de trazer um cara só porque, ele entende de um negócio, aí fica aquele papo chato. O legal é você falar com pessoas que você se dá bem, fica mais divertido pra ouvir, inclusive. Então, com toda certeza, vocês vão voltar aqui mais vezes. Inclusive, é a segunda vez do Luiz. Lembrando aqui, galera, não chamem ele de tapetinho nos comentários, tá bom? Porque não gosta. Chama de Luizinho. Chamem de Luiz. Por favor, vamos Luizinho, respeitar, pô, aqui. Vocês têm alguma Seu coisa Luizinho pra falar? Que o Fala Zezé, que espere toda a sua mágoa que ganhou nesses últimos meses, né? Se chora com a série minha vingança B, contra o seriado brasileiro, cara. Do Brasil. Só digo isso. Enfim, vocês têm algum projeto também futuro? Estão interessados também? Vão fazer aqui uma elite de podcasts fascistas do Brasil? Querem fazer parte? Ou por enquanto não? Falaram pra fazer um podcast. Não sei se vou fazer. Talvez faça. Se fizer, vai sair no início do ano que vem. E se vier a se tornar realidade, vou divulgar aqui no canal do William. É isso aí. Você tem uma puta voz, cara. É um crime você não fazer podcast. Você tem que fazer aqueles podcasts que toca música e o cara fica traduzindo por cima, sabe? Que fica tocando a musiquinha e o cara lendo a letra pra ser programa de rádio. É, cara. Tava pensando em gravar a mensagem de WhatsApp, sabe? Aquela de mensagem de carro de som, sabe? E cobrar por isso aí. Você, Licão? O quê? Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu não gosto muito de falar. Eu sou um cara de poucas palavras. Sempre fui. Meu papo é bem reto mesmo. Até por isso que os caras não gostam muito de mim. Que sei lá, cara. Eu não fico escondendo nada dos outros, não. É, falo na cara mesmo. Foda-se. Não gostou, vai tomar no cu, valeu. É isso. Esse cara aí é papo reto. É, exatamente. Posso fazer palhaçada, beleza, mas tem hora. Tem hora. Então, você aí vai ser um podcast na pegada do episódio 28, que vai falar de bodybuilding e magia do Pacto do Flamengo, entendeu? É, mas fica podcast sobre a família. Tudo isso em um canal. A gente podia até estrear um bagulho de hermetismo, então, hermético. Mas qual que é a tua linha? Cara, nossa, cara, como eu já falei com vocês antes, vocês três são meus primeiros convidados, velho. Tipo, claro, individualmente eu vou chamar o Luiz pra falar de um tema, ou de um de outro, principalmente de fitoterápicos e tudo mais. Vou chamar pra falar de LOL. Acabou. Chama pra falar de Gundam, de robôzinho japonês que eu aceito. É, cara, eu vou chamar como isso espiritualmente consegue beneficiar alguém. Cara, é que eu sou muito ligado no primitivismo, né, cara? Eu gosto dessa parada de animal. Cara, pode lobisomem aqui? Pô, é só lobisomem aqui, viu? É isso aí. Esse foi o podcast sobre hormônios, eu não sei o nome dele ainda. Eu vou pensar durante duas semanas. Manual do Giga Shed. Não, tem que ter a ver com rap maromba, cara. O primeiro chama treino e dieta todo santo dia. Esse aqui tem que ter alguma coisa parecida também. Ouvi rap maromba o dia inteiro até eu achar a frase perfeita. Queria, por favor, seguir nessa mesma ordem, Rafael, Luiz e Licão, que vocês se despedissem. Tempo livre, pode falar o que vier na cabeça. Quiser falar uma coisa que faltou no podcast, que você quer deixar pro ouvinte, quiser só incentivar o cara, só agradecer por ter ouvido. Tempo livre, que vocês quiserem, vamos se despedir aí da turma. Cara, eu sinceramente já disse tudo aí que eu tinha que falar. Só dar um outro adendo aí, de várias que eu já dei no episódio. Meu ouvinte, cara, rever os conceitos dele sobre a vida, velho. Porque, cara, a vida é realmente um privilégio. E, cara, eu não quero saber o que vai acontecer depois, entendeu? Eu quero viver como rei. E é isso, velho. Só. Boa noite a todos. 1h27 da manhã. A gente mandou todo mundo dormir cedo e vai acabar isso aqui de madrugada. Exatamente. Tenha o seu melhor durante esse tempo aí. E é isso. Boa noite e até a próxima. A gente vai dormir uma da madrugada, mas é por uma boa razão, cara. Não é à toa, não. A gente perdeu a nossa noite para que você tivesse a sua muito melhor. Então respeite isso aí. Cara, eu acho que tu tem que buscar ir contra aquilo que tá fazendo tu não dormir à noite, cara. Cara, tu primeiro... Ah, cara, se tem coisa que te perturba, cara, tu tá seguindo o caminho errado, cara. Só isso. Tem que buscar o que tu gosta, cara. Tu não vai... Se tu não gostar de treinar, porra, busca outro esporte, não vai ficar gordão aí não, sei lá, vai jogar teu basquete, sei lá, porra. Mas não fica gordão. Tu também não tem que ler filosofia porque os caras te mandou. Não, cara, tu gostar de ler Turma da Mônica, vai lá, porra. Tem que fazer o que tu gosta aqui, mas não algo que te destrua, cara. Porque o que tu gosta de verdade, cara, não é essas coisinhas bestas, não. Tu tem que... É uma coisa difícil. Tudo que é bom, cara, dói. Dói fazer. Tudo que é bom tem um preço alto. Só que só tu pode falar se tu quer pagar esse preço. última coisa que a gente não pode esquecer jamais, um grande abraço pra elite da elite da elite, que é o Infantem Negro. Infantem Negro aí, abraço não, pra aí, vocês aí. Peraí, faz assim, ó, faz assim, regrava isso aí. Fala assim, ah, fala só. Um abraço pra Infantem Negro pra tentar manter o restício de mistério que sobrou aí. Isso aí. Cara, já contou tudo, cara. A ordem secreta. Os caras ficaram 3 meses bolando um grupo secreto pra que ninguém soubesse o que é, falasse o nome e ficasse todo mundo em dúvida. O cara foi lá e revelou tudo no primeiro minuto do podcast. Mas agora fica a dúvida pro ouvinte, que é o que se discute na elite da elite. O que será que a turma tá decidindo lá? Como vai ser o golpe fascista no Brasil? Como a gente vai militarizar o movimento? Ou será que a gente discute idol e web joguinhos? Nunca saberão, cara. Essa é a parte boa. Será só posso que dizer isso, que você... Esse isso aí. Isso mesmo, cara. Nada a dizer, cara. Tu tem que absorver, sugar e... Sugar. Caralho, o que que eu falei, porra? O cara começa o podcast. Ele é transcendeu aí agora. Segurando as suas bolas, ele termina falando: tu tem que absorver e sugar. É isso aí. Não, deixa essa parte aí, puta. Vai pular assim mesmo, cara. Menefrego Podcast, episódio 34, se eu não tiver errado a conta. E semana que vem a gente tá de volta. Caramba, muito bom, velho.